Energia 97. Big Mac e Coca-Cola. Maravilhosos segredos feitos um para o outro. É uma mordida, um gole e você tipo... Uau! Let's go! Agora imagine a sensação se você pedir o Grand Big Mac. Vai ser ainda mais inexplicável. Grand Big Mac e Coca-Cola. Prove, sinta, tente explicar. O funk, o soul, as batidas, a paixão. Live Music Rocks apresenta Bruno Mars na 24 Karat Magic World Tour. Devido ao grande sucesso, show extra no dia 23 de novembro no estádio do Morumbi. Show de abertura, TNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas em livepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil. Cartão oficial Eurocard. Adquirência oficial Cielo. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concert. Energia 97. É, pode comemorar, tá no ar, estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. Olá. Boa tarde. Opa, opa, tarde. Opa. Opa, boa tarde. Beleza? Nós. Muito é boa tarde. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, tem mais um programa. Mais uma vez ao vivo aqui pela Energia 97, com o Estádio 97. Boa. E aí, seu Bento? Boa tudo tarde, tranquilo. Seu Bento. Boa tarde aí pra todo mundo. E aí, seu Bento? Vambora, boa tarde, galera. Bora, vambora. Vamos se for agora. Vamos com as manchetes? Vamos aí. Então vamos com as manchetes do Estádio 97, seu Bento. Vamos embora agora. Só se for agora. Que isso? Aí. Olha os antes. Ô, mano, olha os antes. Tamo aí na área. Olha os antes, cadê o samba? Chupa antes! Gambada de prego. E aí, prego? Firmeza? Tamo aí. Metendo a onça no Corinthians. Aí por quê, rapá? Tá louco? Quem? Essas horas. Metendo a onça? Metendo a onça? Metendo a onça no Coringão aí, vocês estão loucos? Gambada de antes. Aqui é Corinthians, malucão. Fala agora como que é em português isso aí? Meter a onça. Respeita a farda que o bagulho é louco, mano. Ixi, tá no Rio agora. Tá no Rio, velho. Ixi, daqui a pouco vai entrar pro... Vacilão. Mas esse linguajar... Ô, mano. Injusto o Sombra e o Mota estão tirando, que a gente tá ansioso pra ver o que eles têm pra falar hoje. Ô, mano. Tá aí, ô, tonto. Ô, mano. Diga. Esse linguajar que você tá usando aí não é made in Barra da Tijuca. Você pode parar de usar esse tipo nossa, de coisa aí. Que porque... Nossa, aliás, Sombra, aliás, que decorreria, antes de começar, eu prego. Antes de começar as manchetes do Corinthians aí, eu já queria falar pra você que esse lance do meu irmão ter ido morar aí no Rio de Janeiro tá diretamente ligado a um desejo que ele tinha desde a época de pivete, mano. Ah, é? Ele sempre quis estar perto da Mangueira. Então, agora ele conseguiu realizar esse sonho. Peraí, quem boa, gosta Marcão. De Mangueira lá na família não sou eu, não. Ei. Inclusive, quem que é sua namorada com 35 anos de idade? Você pode passar o rodo, rapaz. Vamos fazer aqui, rodo, vamos fazer rapaz. Um balanço. Vamos fazer um balanço. Nos últimos... Não vou falar no último ano, que é covardia. Nos últimos 5 anos, você pegou quantas mulheres? Precisa trazer a Olga Bon Giovanni pra esse programa. É caso de família. Cristina Rocha. Uma noite e meia numa casa de swing, eu acho que eu peguei mais mulher que você na sua vida. Nossa! Você tem uma ideia? Você Marcão, como o cara é prego. E aí o Marcão falou só de mulher, hein? É, só não, de mulher. Você tem uma ideia como o cara é prego. O cara que precisa ir pra uma casa... Mulher, me desculpa, mas entendi, já falou não. Por si só. Competência zero, Domênico Gato. É swingueiro. Não, swingueiro. É que picotou, mano. Não deu pra entender. Como é não, que mas é? entendeu. Ué. Não, eu entendi sim. Domênico Gato, por exemplo, um cara que precisa ir pra uma casa de swing pra pegar mulher. Certo. Me desculpa, mas já mostra a ineficiência. É variedade, né? É. Ele tá ligado, Paganeto. Tá ligado. Pois é. Tá ligado no movimento, cada um. Marcão? Não, deixa ele. Naquela noite foram 32 mulheres pro Marcão. Três samambaia, duas girafas, um cachorro. E 3 meninos. Mas com tanto número, você tá parecendo o PVC do swing. É, é verdade. O mano fica na... Ô, Marcão, você fica naquelas cabines lá, mano? Ah, tem tudo lá. Dark room, labirinto. O ônibus tem um ônibus. Mesa de tem uma sinuca. Aqui em São Paulo e a mesa de sinuca, cara. Tem um ônibus cinema, pra fazer a dama da lotação. É, tem um ônibus. Mas o Marcão tá bem de arquivo, hein? É? Tá. Mostrou bastante arquivo pra nós. O Marcão me mostrou o arquivo, tá bem. Não, isso porque só começou as manchetes. Imagina o que não vem hoje aí no programa. É. Olha, vou te falar um negócio. Eu não sei quem tem os melhores arquivos. Se é o Benjamin ou é o Marcão. Ah, que o negócio é pesado. Do Benji é bom também, velho. É. Não, desculpa. Não, é. Aí o Marcão precisa comer muito arroz e feijão ainda. E eu pedi ao RG, RG tá aí? Uhum. Claro. Eu pedi ao RG que se pronunciasse publicamente de quem são os melhores WhatsApps desse país. Não, deixa eu explicar porque a galera não entendeu. Quando eu disse arquivo do Marcão, é o arquivo que ele tá olhando todo dia, entendeu? Marcão tem uns arquivos bons aí. Que pessoais, ele, né? Que ele pratica, é isso. Agora, os arquivos de zap, o Benja é... Ah, isso aí é... O Benja é 10. Quando eu entrei pro grupo aqui do estádio, aqui do grupo do WhatsApp, em uma semana meu celular já tava grávido. É. Ah, com certeza. Pô, mas vamos lá, Mano e Benja, é o seguinte, daqui a pouquinho, mais cedo hoje, às 19h30, lá na Arena Corinthians, sim, recebe o Bahia. A escalação aqui, a gente tá careca de saber já, mas vamos passar aqui, né? Vamos lá, é o Cássio, é o Fagner, é o Balbuena, o Pablo, que vai precisar... Mas Pablo, qual é a música? É, vai precisar comprar ele, hein, mano, em breve aí, que senão... E o Guilherme já tá Arana. Tá na conta o dinheiro. Tá na conta? De quem? De quem? Beleza. Tá na conta do Corinthians. Boa. Inclusive, Domênico Gato, você que tá com ei. É, porque ele não é não, pra quem hein? Nessa relação, é o time francês pro Corinthians. Porque, no caso, o Bordeaux... É, que detém ainda o Malcom, jogador, o atacante que passou pelo Corinthians recentemente, certo. O Corinthians ainda detém uma fatia de 25% do atleta. Ou seja, o Corinthians pode abater o valor do Pablo desses 25% que tem em cima do Malcom. Entendi. Então quem deve dinheiro ainda pra quem nessa relação é o time francês pro Corinthians. Mas vamos lá, Bento. Continue. E aí vem o Guilherme Arana, aí no meio campo vem o Gabriel, Maicon, Jadson de volta, né? Rodriguinho, Romero e o Jô. É isso aí hoje. Sim. Certo? Inclusive, ô Bento, essa é a segunda vez que o Carilli vai conseguir utilizar a força máxima no Campeonato Brasileiro, escalando todos os jogadores que o Corinthians tem de melhor. E é uma novidade no banco, né? O Carlinhos, o centroavante que fez história na Copa São Paulo, fez mais gols que o Lewandowski. Ei! Mas é verdade. Não, é verdade. Na Copa São Paulo é verdade, pô. Isso. O Lewandowski nunca jogou a copinha. Olha, tem um estudo aí, eu não sei se foi a 442. Eu não sei se foi a 442, não sei se foi aí. É verdade. Eles fizeram aí um ranqueamento, inclusive um comparativo, mostrando aí que o Carlinhos, no começo de carreira até então, ele tem mais gols do que o Lewandowski. Ou seja, a tendência é que o Carlinhos seja superior ao Lewandowski. Pedrinho machucou, mano? Não, RG, ele teve um entorce nessa semana aí, ele até foi poupado de uns treinamentos, mas já tá relacionado também e vai pro campo hoje, caso o Carilli queira, tá relacionado. Boa. Então tá bom. Certo, é isso aí. Vamos segurar a liderança, né, porque o bagulho é louco. É, segura porque tem time dando certo já, hein. Brasileiro. É. E mais de 32 mil ingressos vendidos pra hoje. Mais uma vez, casa cheia, né? Olha, aproveitando que vocês estão falando de Corinthians, eu vou dar um recado aqui. Opa! É, a respeito do Rivelino Soccer Camp. Exatamente, cara. O Riva desenvolveu aí um programa legal de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol para garotada entre 5 e 17 anos. Ou seja, tem para várias faixas etárias aí, dos 5 aos 17 anos, tá? Então, quem quiser aí durante as férias aí, de 24 a 28 de julho, fazer parte desse programa, você que tem um filho aí, de repente, nas férias, só fica em casa pentelhando, você quer colocar ele para aprender aí sobre futebol com o Riva? Então inscreva o seu filho, informações no 51-83-8007. Repita! 51-83-8007 é o Rivelino Soccer Camp, é o melhor programa de desenvolvimento técnico e tático aplicado ao futebol, treinamento intenso para garotada entre 5 e 17 anos, tá bom? E é no fim do mês aí de julho, de 24 a 28 de julho, pegando bem o momento das férias. Vai ser bacana, né? Porque às vezes a garotada, o que eu vou fazer? Não chega lá, vai lá no Rivelino Soccer Camp, que vai gostar pra caramba. Você sabe que lá tem futebol society também. Society. Ô, Sombra. Oi, diga. Eu queria pedir uma licencinha aí, eu sei que não tá na idade, mas o Riva, tenho certeza que não vai fazer nenhum tipo de objeção. Ah. Olha, por que você não se inscreve pra pelo menos aprender a andar? Ah, não aprender a andar, não. Ah, depois da deitada que eu dei lá no resort, velho. Ah, tá. Peguei os magrinhos, os magriças lá, deitamos eu e Vieira. Não deu, né, Alex? O campeonato, meu time, foi uma das revelações. Ah, é? Porque ali fez o futebol alegre. Foi bem, né? Foi bem, sim, foi bem. Principalmente para os adversários, eles ficaram muito alegres. Muito alegre. 40 gols vocês tomaram. Agora, o Mano, que falou que ia jogar, que ia pro desafio, correu, negou. É, ele correu. Jogou em outro campinho. Não, quem correu? Não, quem correu foi a minha dupla. Esse correu mesmo. WO computado. Pois é. Certo. Mas é isso aí, tamo junto, Bento. Daqui a pouco aí tem Corinthians e Bahia na Arena Corinthians. Certo. Então tá bom. Vamos continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Opa! Entendeu, seu Bento? Como é que é, seu Bento? Entendeu, seu Bento? Olha lá. Santos. Santos. RG, quanto seu copete ontem? Tinha, mas o que, que eu pedi ontem, seu Bento? Pedi ontem, verdade. Os deuses estarem lá na frente. Caramba, e os deuses estiveram. Surpreendeu ontem a vitória lá, não surpreendeu? É, foi aquele jogo. Mas mandou foi, bem. Mas foi bem, né? É, porque o Santos tinha comido uma mosca tremenda em casa contra a Ponte Preta, né? Sim. Quer dizer, perdeu 2 pontos. Então, ganhar fora, aquela altura do campeonato era... Santos ganhou de quem? Do Vitória. Vitória. Ah, do Vitória. Era Vitória. Super muito importante. Sim. Então, estamos aí, terceirinho por enquanto. Né, mas foi uma partida convincente ou você... Não, a única... Foi uma boa partida, né? Uma boa partida. O único problema do Santos, que precisa afinar, que precisa acertar, é o nosso ataque. São aqui, os três, eles correm muito. Copete, Bruno Henrique, o outro moleque lá, o Kaique. Kaique. Eles correm pra caramba. Nem lembra mais do Ricardo Oliveira. Não, Ricardo Oliveira foi olha, uma perna só. Puta, eu acho que ainda entrava nesse ataque aí pra ficar lá só esperando bola e meter pro gol, né? Agora, o que eles precisam é afinar, né? É se entenderem um pouco mais. Aí a partir daí eu acho que vai legal, porque o Santos acertou de alguma maneira a defesa e o meio-campo. Então tá bem, RG. Tá legal. E o Santos também tem que vender alguém também, né? Pra dar uma equalizada aí. Dá pra gente que a gente vende. É, o Lucas Veríssimo, zagueiro, futebol francês, tá de olho nele. Os empresários do jogador estão viajando pra tentar negociar. Aí eu não sei. O Lucas Veríssimo vai fazer falta? não sei, viu? É um cara que passa discreto, né? Discreto, né? Não é um bom zagueiro? Não é um perna de pau, não. Ele é melhor que o David Braz. Eles poderiam dar um jeito de vender o David Braz. Esse é o capitão, né? Mas quando os moleques voltar, daí o Lucas Veríssimo vai fazer falta. É, o Palmeiras poderia levar o David Braz. Vai levar quem? Não, David Braz. O David Braz, RG, saiu do Palmeiras. E saiu do Palmeiras e deixou processou. Treta lá. E graças a Deus processou. Não volte saiu mais. Saiu dando uma jorrada no Palmeiras. E não lembra? Volte mais. Deixou treta. Ele ganhou na justiça, opa! Né? Problemas, opa, opa, opa, opa. É, quando ele foi pro Flamengo, não foi? Isso. Exatamente. Falou que aí ali ele ia jogar num time grande, não foi isso? Que ele não deve ter falado. Ele não deve ter falado isso, né? Não, foram questões... Ah, foi algo do tipo. Foram questões contratuais, se eu não me engano. Questões contratuais que foram parar na justiça. É que o Mano tava achando que ele tava querendo ir jogar no Corinthians, não é? No Corinthians, Mano. Ô, RG. Piada é minha, pô. E o Modesto lá... mas virei contra você, ô trouxa. Digo. Após ir pra cima do Flamengo sobre o Giovani, agora os caras querem notificar o Barcelona. Né, por suposto assédio em cima do Lucas Lima. Não, qual o Modesto lá gosta de uma muvuca? Ari Toledo! O Modestinho, ele fica lá, acho que só pensando o que ele vai fazer pra poder zoar o barraco, claro, né, e da mídia. Mas ele não sabe também o que fazer, né? Ataque todo lado, né, gente? Os caras vão lá, levam mesmo. Fofarrão, né, cara? Vai fazer o que com o Lucas Lima? É que o Lucas Lima ontem falou, né, jogando pôquer, né? Ele tava gripado, aí foi jogar um pôquer lá comigo. Viu, RG? Me xingaram pra caramba que era mentira aí, ó. Mandou bem, Benja. Mas disse que o gato subiu no telhado, né? Que o Barça não gostou nada. Não gostou do anúncio, né? Não gostou dessa história dele ter falado e tal. Os caras no pôquer bem louco ali, né? Mas o Barça não gostou. É, não gostou, mas se é o Neymar que tá indicando, se é, é o pai do Neymar que tá indicando, né? Acaba, nem que for pra ficar sentado lá, mas... Tá, mas tudo. Era pôquer ou tinha... É, RG, no dia que, olha, no dia que eu falei essa informação, rapaz, mas teve, eu não posso citar nome, me ligaram, me xingaram. Lá de baixo? Me ameaçaram. Lá, olha, lá de baixo? Não, não, não, não, não. De Barcelona? Não, de um monte de lugar aí. Pá, como é que você fala isso? É mentira. Falei, tá bom. Pra bater no beijo, tem que me bater antes. Duvido. Pô, mas como assim? Vem aqui, bate em você, pega a ponte aérea, bate lá. É, agora, time unido, você é time unido. Ô, Benjamin, quando forem bater em você... Vocês... Não, mas não é bater de... Não, deixa eu te falar, não é, não é que não, não é... Bater psicologicamente. Melhor, é. Não, é, não é bater de porrada, é bater de palavra, de ameaçar com outras coisas, não de, de bater agressão física. Ah, eu sei, eu entendi, mas se tiver um problema... Engraçado, é engraçado, dependendo de quem dá a informação, o nego liga até pro Papa, dependendo de quem é... Nego liga e fala, puto, que legal, você falou, né? Mas porque você é corintiano. Muito... Não, não tem nada a ver com Corinthians. Quem tá a ver corintiano com isso aí? Porque você e, falando aí, que o Lucas Lima vai pro Barça... Quem me ligou não foi ninguém do Santos, não. Porque quem é do Santos, os caras do Santos sabem. Os caras do Santos estão há meses tentando renovar o contrato do Lucas Lima. Por que, que ele não renovou? Que não quer. Então, é então ninguém do Santos ligou, não. Mas por que que não bateram? Agora... Mas por que que não bateram nos caras que ficavam ameaçando falar aí que ele talvez fosse pro Palmeiras? Esses caras é que tinham que apanhar. Porque fica jogando uma coisa que realmente você sabe que dificilmente vai acontecer. É que não esqueça que o Barcelona hoje tem um relacionamento muito bom com o Palmeiras, né? Você vê que o Vitinho... Time no mesmo promessa, nível, né? Mesmo nível promessa, assim. Ah, essa momento promessa, o Vitinho, que é essa promessa do Palmeiras aí, tem um papo aí que pode ir por empréstimo aí, depois ir embora pra lá. Tem o lance do Mina. Porque pra quem não sabe, gente, o Mina já é, só foi jogar no Palmeiras graças ao Barcelona. Exato. Porque o Mina não queria jogar no Palmeiras. Nem sabia o que era. Não, o Mina, jogador inteligente. O Mina, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. O Mina não queria jogar no Palmeiras. É mesmo? Não, não é. Sim, pera, Benjamin. É mesmo? Celular, opa! Revelações aí, hein? Agora, agora vai pedrada. A coisa não é o Mina não agora queria. Agora você vai apanhar. Agora você vai apanhar. Isso é. Só um minuto. O jogador tinha uma proposta. Só um minuto. Aí o Benjamin fala um negócio que é perigoso. Não, vocês me cortaram. Não, pera. Eu vou explicar. O Mina queria ir para o Barcelona. Não é que ele não queria jogar no Palmeiras. Como assim não queria jogar no Palmeiras? Então eu vou explicar. Não é isso. Então liga pro Alexandre Matos. Ele falou que quero jogar num time com o Mundial. Liga pro Alexandre Matos e põe ele... Liga pro Alexandre Matos e pergunta pra ele. Alexandre Matos deu uma entrevista pra mim no Aqui com o Benji e falou... O Mina não queria jogar no Palmeiras. O Mina queria jogar na Europa. É lógico, ele queria ir direto pra Europa. Não queria porque não gosta porque do era Palmeiras. Agora. Mas eu não falei isso. Então, mas deu a entender, é isso que eu tô falando. Não deu a entender. Não deu sim, Bernardo. Você que... Não, deu, eu tô falando. Eu tô te preservando, é por isso mesmo. Você não precisa me preservar de nada, não. Eu tava falando, você me cortou. Não, eu não falei que ele não queria jogar no Palmeiras, que ele foi, o Palmeiras era isso, era aquilo. Eu não falei nada disso. Falei mas deu a entender aqui ou não deu? Ah, que você me cortou. Não, mas aqui, do jeito que você falou... Você não deixou terminar de falar. É que você falou assim, olha, ele não queria jogar no Palmeiras. Então dá a impressão que assim, ele olhou, viu lá o Palmeiras e falou assim, isso aqui não é legal não. Não, mas deu essa impressão, Sandra? É lógico, vocês me cortaram, eu tava terminando uma frase. Não, é que foi uma frase com um ponto, não foi com vírgula. Não foi com ponto, o Domênico já veio... Não sou eu, tô te preservando. Não, você não precisa me preservar de nada. Vai, venenosa. Mas a gente entende. Vai, assista lá a entrevista que eu fiz com o Alexandre Matos, onde ele conta em detalhes. Ele falou assim: o Mina não queria jogar no Palmeiras, porque o Mina não queria jogar no futebol brasileiro. O Mina queria ir ficar na Europa. Aí ficou diferente. Não, mas vocês me cortaram. Claro. E o Mina. Sim, mas ele não queria vir. E aí, quem contratou? Os caras do Barcelona avisaram pra ele: vai, que depois você vem pra cá. Isso foi o que aconteceu. Tudo bem, Benjamin. Agora, sincero e honestamente, o Barça fazendo uma operação dessa com o Lucas Lima e colocá-lo no Palmeiras, não, puta... Eu não falei... Não, eu sei que você não falou. Eu só falei que hoje os dirigentes do Barcelona tem um bom relacionamento com os dirigentes do Palmeiras. Sim, mas olha... Prova disso, que você está vendo que o Vitinho, que não é uma informação minha, está em um monte de lugar, que eu não roubo informação de ninguém, está aí hoje, rouba, saiu, né? Tem os caras que roubam, rouba na cara de pau. Oi, hoje está aí, ó. Caramba, hoje está aí, informação, isso, um monte, um monte agora, de site beija. Dizendo que o Vitinho pode ir para o Barcelona por empréstimo. Sim, agora eu vou dizer uma coisa, EG. Eu honestamente, como torcedor do Palmeiras, hein? Vou dizer aí pro Matos, pra toda a diretoria do Palmeiras, fazer o seguinte: nós não queremos, nós, torcedor, não queremos o Lucas Lima no Palmeiras de jeito algum. Mas ninguém falou que o Lucas Lima. Não, Benjamin, não tô dizendo que foi ventilado uma possibilidade de. Então a gente já tira a ventilação aqui. É, pelo menos eu não gostaria. Desliga o ventilador. Não gostaria. Sabe por quê, Gê? É um jogador que falou muita bobagem aí do Palmeiras. E agora vai querer desfrutar do Palmeiras? Não queremos. Nós não queremos. Nós não queremos. Não, eu como torcedor, não gostaria de ver o Lucas Lima. Se o Dodô Palmeiras não quer, ele não vem. Não gostaria. O Dodô que decide. Não quer. Mas você, peraí, quando gostaria, você fala nós, não gostaria. Nós, torcedores. Que vocês... torcedores. Faz a enquete. Faz a enquete. Eu sei, Domé, mas quando você fala assim, nós, significa que, por exemplo, de manhã conversou você, Paulo Nobre, Mustafa. Não, eu não falo. Tô falando, não, nós não olha, queremos. Não, o Galiote, Deus e Dodô. Jamais. Deus. Primeiro, jamais conheço. Não sei nem o telefone Paulo Nobre, nunca conversei com o Paulo Nobre. Mas você gostaria? E com o Dudu Nobre? Não tenho. E do gordo, hein? Me tira disso aí. Esse aí que você falou, gordo, arranca eu desse troço aí. Onde o gordo tá, eu tô do lado contrário. Pra quem? Isso com o Vieira. Se o gordo for, por exemplo, no Bourbon, vai o gordo no Bourbon. É aí tá do meu lado, assim, ó, animal. Vamos, ali, vamos jogar o futebol de rua lá com... Que time que o gordo tá? Tá no, isso é bullying. Tá no, isso é bullying. No A, eu tô no Z. Eu tô lá do lado. Eu não tô no time do gordo. Tanto não, eu não tô. Assim, odeia, não. Eu não. É a pior coisa que aconteceu no futebol do Palmeiras. Você pega um voo pra China, que você vai ficar 24 horas de avião. Eu não vou. Ele tá do seu lado. De paraquedas. Não, e eu não gosto de altura, hein? Sérgio Nomeiro abrindo a porta de emergência e saltando. Eu quero ir embora, eu falo, quero sair. Ah, esse Domênico é impagável, Mas o Sombra. Oi, diga, mano. Antes de mudar de time, é bom o Benjamin explicar de novo a história do Mina. Porque o Benjamin vai mudar de time? Não, a história do Mina, porque ficou meio que um mal entendido. Porque eu entendi que o Ben já falou que o Mina não queria jogar no Palmeiras, porque o Palmeiras não tinha mundial. Ah, tá vendo? Ah, mano. Para. Não vou cair, não vou entrar nessa, não. Tá vendo? E eu preservei, o Benjamin ficou nervoso comigo. Ô, mano, é o pique, né? Lógico que eu preservei. Para. Eu defendi o que você falou, que eu entendi, e ninguém entendeu. Ai. Mano, não me lembro mais do rosto daquela mina. Esse é o Estádio 97, aqui... Optou bem, porque jogou pelo time que foi campeão brasileiro. E não por times que nem chegaram na Libertadores. Nossa, que porrada que você deu agora no São Paulo. Não, foi de você mesmo. Ah, no Corinthians. Foi de você mesmo. Mas o Corinthians não quis chegar. E você, cidadãozinho? O Corinthians esse ano era um ano sabático. Nem sabe quem são vocês. O Corinthians não quis pegar ele pra Libertadores. Vocês ano babaram era um ano sabático. Tá pagando um pau pra nós aí com Mina, hein, ó. Estádio 97 tem oferecimento de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Stella Barros Turismo? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sombra, você gostou que eu preservei o Benjamin? Você foi muito bem com o Benjamin. Obrigado, cara. Você preservou o Benjamin. Foi um amigão. Você acabou evitando que ele se enrolasse mais ainda no discurso. Porque de repente os torcedores do Palmeiras ficam chateados. Eu já não deixei. Você gostou? Eu gostei. Foi legal, né? Porque olha, eu ouvindo, falei assim, o Mina olhou, viu o álbum de figurinha e falou, não, eu não quero esse time. Você viu? Então, aí eu já... Dodô é muito generoso. Eu entendi generoso. O que o Benjamin falou e preservei ele. Mas Domênico, leva o Mina no McDonald's. Ah, rapaz, porque eu vou dizer uma coisa pra você. Não só o Mina, todo ser humano deveria ir ao McDonald's. Boa! Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Aqui, olha os caras comentando aí. Quer sentir sensações inexplicáveis? Não. E eu vou dizer uma coisa, todo mundo tem que sentir essa sensação inexplicável. Ah, tem. Para você sentir essa sensação inexplicável, vai juntar dois maravilhosos segredos da humanidade feitos um para o outro. De um lado, o Big Mac. Big Mac todo mundo ama, né? Todo mundo ama o Big Mac. Do outro lado, principalmente humano, né, mano? Eu adoro o Big Mac. Vou tatuar um Big Mac no bíceps, cara. Tá vendo? Do outro lado, mano. Então, de um bíceps você põe o Big Mac, do outro lado você põe lá, tatua lá. Coca-Cola geladinha, mas borbulhando de sabor. Tem que ver aquelas borbulhinhas. Eu adoro assim. Também. É sensacional. Olha, pois é, mano. É uma mordida, um gole e aí você pira. Uma mordida, um gole e você pira de novo. Uma mordida, um gole e você pira mais uma vez. E vai pirando, velho. Vai ficando louco. Mas se você quiser deixar essa sensação ainda mais inexplicável, aí você vai fazer o seguinte, Vieira. peça o grande Big Mac. Ah. Dois grandes hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles, num pãozão com gergelim. Grande Big Mac e Coca-Cola. Olha que dupla. Você já imaginou o seu time com essa dupla de ataque? Demais, hein? É gol atrás de gol, filho. Grande Big Mac e Coca-Cola. Prove, sinta, tente explicar. É McDonald's, meus amigos. É isso aí. Estádio 97. Denis também tem oferecimento do Extra. O Narigudo vai dar o recado do Extra. Olha aqui isso. Alô? Oi, Benjamin. Manda, tá dormindo, Narigudo? Não tô. O Benjamin não abriu o merchan. Não tô ouvindo o meu retorno aqui. Retorno. Mano, ensina esse mico leão dourado, meu Deus do céu. Um animal. Olha Benjamin, só, amigão, véio, o não... Festival da Tecnologia já está rolando no Extra. Ganhe mais 10% de desconto nos televisores anunciados pagando nos cartões Extra. É só conferir. TV LED 49 polegadas Filco por apenas R$2.339,10 ou em 20 vezes sem juros mensais de R$116,96 nos cartões Extra. Smartphone Samsung Galaxy J7 Metal por apenas R$999,999 ou em 12 vezes sem juros mensais de R$83,25 nos cartões Extra. DVD automotivo 7 polegadas Positron por apenas R$599 ou em 6 vezes sem juros mensais de R$99. Cartões Extra. Então já sabe, aproveite o melhor da inovação com a economia que você merece. Aonde? Só no Extra, Chuck! É isso aí, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó, mande também a sua mensagem de áudio no nosso WhatsApp, 94-353-0150, 94-353-0150, Bento! Ô, Sombra! Diga, Lê! Eu posso fazer uma homenagem para um DJ amigo meu, aliás, dois? Pode, DJ claro. DJ Pagani... Ah. E o DJ Cabelo de Boneca Velha. Quem é? Ah. Paul Petchens, Paul Perô, I am feeling, assim. Nossa, mãe. Ele ficou ensaiando comigo lá na sala pra lançar essa aí. Ah, é? Mandou bem. Aí, Paul Petchens, Mandei... Paul Perô. Mandei bem, hein, Ben? Bem. Conhece esse DJ Pagani? Paul Petchens, Paul Perô. Essa música vai tocar sábado lá na festa da velha. Boa. É, vai estar lotada a festa, hein? Bacana. Vamos lá, seu Bento. Bora, Palmeira. Ah, nós. Palmeira. Fala de Palmeira. Nós. Palmeira. Fala de nós. Fala de nós, seu Bento. Deu uma empolgada agora, hein? Tá louco. Ontem, até que enfim, meteu a bola pra dentro, o colombiano lá, o Borja, hein? Fazia tempo, hein? Nossa. Não jogou nada, hein? É? Desencantou? Não jogou nada. O Guerra meteu na cara do gol, ele, o goleiro pegou. Sim. Aliás, o Guerra, monstrão. Monstro. Na partida. Ontem, Guerra e Guedes, pra mim, foram os melhores. Aliás, há um tempo já, hein? Os dois vêm jogando bem. Dupla, boas dupla Guegué. Exato. Chegue. Hoje. Guerra e Guedes. Guegué é demais, né? Dupla Guegué, filho. Mas vamos só lembrar que era o Atlético Goianiense, e né, gente? Dá uma segurada aí. Não, é verdade, mano. Você mas tem ganhou, razão, né, mano? Mas tem que ganhar, né? É verdade, meu. Não, tudo bem, mas vamos. É, não, sim. Porra, ganhar de 1-0 do Atlético Goianiense, mano. Também concordo com você. Mas tem que ganhar, é preocupante. Sim. Empata, sim. Não, tem nada de preocupante, não. Mas sem preocupante nenhum. Domênico. Não. Não, não tem Domênico, nenhuma. Vocês pegaram o carro do Street Fighter e só quebraram uma porta. Mas véio. Ganhou. Mas quebraram mais portas, vai valer alguma coisa? Vale mais bônus. Peraí, vale, lógico que vale. Peraí, o que que ganha? Peraí, lógico que vale. Ganho de 1 vale, e ganho de 10, quanto que vale? Ganha saldo de gol. Domênico, é o critério de desempate. Mas é óbvio, é critério de desempate. É, mas tem bastante saldo de gol. Não. Como mas não tem? Não tem, não. Olha aí. O Domênico. Ah, olha aí. O Domênico. Fala, senhor. Foi apresentado agora, até nesse tá bom, momento. Tá bom, tudo bem. Bruno Henrique. Ah, poderia ter ganhado demais. Bruno Henrique tá sendo apresentado nesse agora, momento. Agora. E por ele, embora não estar 100% fisicamente, falou que pode jogar já final de semana aí. Se quiser contar com ele, primeiro volante, segundo volante. Tá cheirando vida curta pro Felipe Melo? O quê? Não. O Felipe tá aqui machucado. Não? Tá não. Tá não. Tá machucado. Tá machucado. Vocês também tá querem. Os caras, eles ficam desesperados. Porque assim, o Palmeiras começa a chegar, o Mano fica desesperado de um lado, porque não ganhou de muito, o outro fica desesperado do outro. Senhores, a verdade é uma só. Palmeiras começa a ganhar e incomoda todo mundo. Essa é a verdade. Aonde? E tá chegando, cidadãozinho, tá chegando o seu pior pesadelo. Tá chegando. Olha debaixo da cama que o Verdão tá chegando aí, filho. Paquito, olha aí debaixo. Olha aí. Você vai falar o quê? Olha aí. Hoje você não pegava nem pré-libertadores. É, mas o problema é que não é hoje, mano. Aí, por. São 9 rodadas ainda, viu? Calma lá, que nós estamos chegando aí. Então, mas aí que tá, Paquitão. O Palmeiras Paquitão, parece aquele carro que saiu do box. O Corinthians tá? O Palmeiras saiu do box. Ele saiu do box agora e começa a tirar volta a volta. Sabe, Alex? Sabe, cidadão, entendeu? Se tiver na reta do Corinthians, tá? A corrida não tem só 9 voltas. Sim, ela a corrida maluca. 38 voltas, filho. É. Corrida então, maluca. Vamos lá. Quando o teu time estiver na reta, filho, que o Corinthians tá, você fala comigo. Eu tô sentindo que o mano tá com um pouco de medo. Ah, segurar. Acho que tá. Tá com medo? Medo de quem? Tá medo se borrando. Dá uma olhada na tabela. O Palmeiras é o pior pesadelo, filhão, do Corinthians. Tá debaixo da cama todo grisolho. Aonde? Ah, cadê o Palmeiras? Filhão, cadê o Palmeiras? Eu tô sentindo mano com a voz tremendo. Pra falar comigo. Mas o Palmeiras, ah, meu Deus. Mas Ale, você só 7 pontos de vantagem. Com um jogo a menos. É, mas Ale, você com seu coração semi-alvinegro, o que você diria do futebol do Palmeiras ontem? Não foi um bom Palmeiras, não. Não, jogou mal. Eu ia falar. Mas tem alguns pontos que eu considero positivos. Fez o gol. Ah, ia falar agora, pô. Ah, mas você tá brincando aí, eu tenho que ver também, né? Tem que valorizar. Mas brincando, não, tô falando a verdade. Ah, mas eu ia falar aqui, eu vou falar. Deixa o cara falar. Gente, alguns jogadores que voltaram a jogar bem estão consolidando uma boa fase. O Fernando Prass, depois de 4 jogos ruins, já engata aí 3 partidas em que ele foi bem. O Roger Guedes tem jogado muito bem. Era um jogador que também vinha de altos e baixos. O Guerra se firmando como o principal pensador desse time. O Jean já fez uma partida um pouco melhor. O Tietê já melhorou um pouco mais. Então, assim, são jogadores que estão evoluindo. Agora, falar que o Palmeiras mostrou uma evolução do ponto de vista coletivo, eu acho que não. Quer dizer, se realmente o Palmeiras pensa em ter uma arrancada no Campeonato Brasileiro, vai precisar jogar mais que isso. É. Então isso foi o suficiente para ganhar do adversário de ontem, que realmente é frágil. Aquela afirmação do Domênico, tá tirando volta a volta, não confere. Não, eu acho que tem condição para isso. Vai jogar um pouco mais. Vai jogar um pouco mais. O Dudu já voltou ontem e mostrou que é um jogador muito importante mesmo. Então tem alguns pontos positivos. Por que o Dudu tava no banco? Não, ele tava machucado. O Dudu tava machucado, voltou de 20 dias de contusão. Não, porque eu vi lá, só a manchete ontem, falei assim, Dudu no banco. Falei, quase o Dudu no banco. Voltou de contusão. Assim, eu, como adversário, acho que pra mim é um dos melhores. Não, mas é verdade, ele entrou e tem alguns pontos que não são tão favoráveis. Agora o Bastos tá bem. Não, ele não jogou. Agora, não. Você não vai dizer pra mim que o Michel Bastos não jogou. Opa! Sombra, eu vou falar, velho. Não jogou? Opa, como assim não jogou? O Miguel Bastos no banco. O Borja fez o gol, mas não jogou bem. Não jogou bem. O Egídio não cruza nem o cheque. Essa que é a verdade. O Egídio esqueceu de jogar bola. Não é? Né, Ale? Então, assim, são pontos que o Cuca vai ter que rever. Mas a verdade é que o Palmeiras consegue uma vitória que não convence, mas que recoloca o Palmeiras ali na briga pelo G6. Tá certo. É, o Palmeiras vinha fazendo 3 partidas até boas, né? Antes dessa. Acho que ele jogou o segundo tempo contra o Santos bem mesmo. Apesar do resultado do Santos ter sido o gol do Santos e o Santos venceu. Mas o Palmeiras depois jogou bem também contra... Eu não me lembro quais foram os outros 2 jogos, mas o Palmeiras jogou 3 jogos aí relativamente bem. Vinha subindo de produção, inclusive contra o Bahia fora de casa, jogou muito, né? Jogou bem mesmo. Mas ontem não jogou bem. Alguns jogadores jogaram bem mesmo. Foi o Guedes e o Guerra, pra mim. O resto tava muito abaixo da média. E o Dudu, que no meu ponto de vista, ele entrou no segundo tempo. Jogou pouco, mas jogou bem, né, Ale? Jogou bem. Aquele gol que ele entrou perdeu, bem, né, Domênico? É mas tipo ali falta de ritmo, né? Mas sofrendo falta. É um gol inacreditável. Ele bate a trave ali e não conseguiu, né? Fazer o gol, aquela coisa toda. Foi grosso mesmo, que falta de ritmo, gente. Que é. Vai falar que aquilo ali é falta de ritmo, mas foi grosso, pegou na canela. Tempo de bola. Ah, você é louco, que tempo de bola, para. Enfim. Perdeu o gol, gente. Perdeu um gol inacreditável, isso é verdade. Tem que falar a verdade, mas dizer que é grosso, não é. Ali ele foi mal mesmo, foi mal. Mas dizer que foi grosso... Então, que ele foi grosso, não quer dizer que ele é grosso. Exatamente, mano. Ele romerou, a verdade é que ele romerou. Tem uma romerada ali, né? Pô, romerou. Melhor definição. Chupa, Lê. Romerou. Se fosse o Romero, teria feito. Romito, por favor, Romito. O que vale também, né? É que o Palmeiras fica lá, acho que em sétimo lugar, pode até perder, acho que uma posição hoje, né, ou duas, é isso, Alê? Deve perder. Chapecoense joga, quem mais joga ali? Não, Chapecoense. Eu não vou lembrar quem tá ali. Perto, Corinthians ali. E Bahia, não, Ponte o... e Cruzeiro. Eu gostaria de te ajudar, mas Flamengo, o time tá longe dessa Flamengo área. Flamengo e Chapecoense. Então, o Bahia se ganhando, o Corinthians passa o Palmeiras, o... A Chapecoense ganhar, eu não sei com quem joga, passa. É Flamengo, Flamengo e Chapecoense. É, ah, um desses dois vai passar, né? Chapecoense já viveu... Seu momento, né? E Grêmio agora... e Curitiba, são jogos que estão faltando. Em Guerra, Chapecoense? Flamengo, em Flamengo. Ah, então aí, ó. Então o Palmeiras pode perder apenas duas posições, porque um mata o outro aí, né? O Flamengo e Chapecoense jogam e um vai tirar um ganha, o outro ganha. Exatamente. Né? Não tem como os dois vencerem na mesma rodada, então... O Palmeiras poderia perder uma posição para esses dois aí, ou Flamengo ou Chapecoense, e a outra posição poderia perder para o Bahia, né? Eu honestamente acho que o Palmeiras jogou mal, mas aí tá, quando você joga mal e consegue os três pontos, legal. Num pontos corridos assim difícil, acho que é legal. Evidente que o Atlético Goianiense é um time fraquíssimo, né? Evidente! Fraquíssimo, né? Um time muito fraco, um time que vai lutar para... Acho que o time nem vai lutar, viu, mano? Acho que o Atlético vai cair. Nossa, mesmo. Cara, junto com o Avaí, acho, né? Que tem dois aí, é. Eu acho que o Avaí e o Atlético dificilmente escapam. Caiu na cara do gol lá. Já foi. Tal do Everaldo lá, caiu na cara do gol, hein? Mas é aquela coisa, né? O que eu falei é o seguinte. Poderia vencer e deveria vencer de 3, 4 a 0? Poderia. Poderia vencer se jogasse bem, não jogou. Mas o que vale depois de não conseguir esse resultado é ganhar o jogo, tem que ganhar. Pontos coitos você tem que ganhar pra tentar se aproximar. Perdeu muitos pontos fáceis até, inclusive, na minha opinião. Porque o Palmeiras, pra mim, tem mais time que o Chapecoense, poderia ter vencido. O Palmeiras tem mais time que o Coritiba, poderia ter vencido. E qual outro jogo que o Palmeiras pegou? Desses aí mais assim, tranquilo. Depois o resto foi mais clássico, né? Porque você pegou aí Atlético Mineiro em casa, poderia ter vencido, perdeu um pênalti. Dançou valsa no Morumbi. Mas ele é clássico, Sombra. Sim. Mas aí que tá. Perdeu um pênalti lá também, eu tô, né? Tô dizendo assim, os que poderia vencer, que são times que tem um... Tirando o clássico... Apesar de eu achar que o Palmeiras ele tem um time melhor que o São Paulo, mas é clássico. Aí você pode... Tudo pode acontecer. E jogava no estado do São Paulo, que não vence há um tempão. Então, ali, não é aquele... Ah, três pontos. A única que você tem que pôr três pontos é time que você sabe que o teu é melhor. Que nem você ontem. Tem que ganhar. Tem que ganhar, nem cara. Ontem, é, seja em Curitiba ou seja em São Paulo, você tem que ganhar. Tem um time melhor. Então, o Palmeiras não ganhou do Curitiba e não ganhou da Chapecoense. São seis pontos aí, filho. Põe seis pontos aí, você vê quanto que fica. É. E o Atlético Mineiro, o Palmeiras perdeu o pênalti. Mas o poderia Curitiba vencido, foi onde o jogo? Era mais dois pontos. Onde foi o jogo? Lá. Lá? Mas como o Curitiba tá bem, se empatar lá não é um mau resultado. É, mas perdeu, né? Não empatou, entendeu, Sombra? Mas tem um empatou time melhor. Empatou lá foi o Corinthians. Tem roubado um time, ainda. Tem um time melhor. Então, mas... o Corinthians, mano, poderia ter vencido o Curitiba lá. Poderia, né? Se o juizão tivesse a decência de ter dado o gol do jogo. É aquele jogo, mano, que às vezes você, que nem o Corinthians, empatou com o Chapecoense em casa. É aquele típico jogo que você fala, pô, é pontinho jogado fora, entendeu? Pode Entendi. Fazer falta lá na frente, né? Ô, Narigudo, eu tava prestando atenção hoje na rua, eu vi um Nissan, mas tá bonito o Nissan, viu, Narigudo? Então eu vou te falar, ô Sombra, eu sei que você tá pensando em trocar de carro. Uhum. Cara, chegou a hora de ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Você já viu, conhece o Nissan Kicks? É o SUV com menor valor de seguro alto da categoria. Câmera de ré, painel multifuncional e baixo índice de consumo de combustível. Pô, top, hein? Bacana demais. Top. E olha, você, Dodô, pode garantir o seu a partir de R$84.900 com taxa zero. Aí sim. Taxa zero. Então passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. E no mês de junho, você que tem um Nissan, venha fazer um pit stop nas nossas concessionárias. É só agendar o seu checklist gratuito e confira as ofertas do pós-venda com menor custo de revisão do segmento. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Muito bem, vamos aos ouvintes no 3-2. Ei, tá louco? Fala da naba aí, meu. Fala da naba, fala da naba, fala da naba, fala da naba. Do Estádio 97 informa. Na Arena da Baixada. ou também seria a Arena Copa do Brasil. Nunca serão, nunca ganharão. Que pena. Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. Caramba, o que vocês têm contra a Arena, hein? Arena do Corinthians não ganha. Arena do Palmeira não ganha. Arena da Baixada também não ganha. Vê aqui, ó, contratou 4 jogadores ontem, né? Mas e técnico, vem quando? Caraca! Que piadinha idiota, hein? Bateu na cara, meu! Ô, é, louco! Piadinha idiota! Respeita o mito, rapaz! Deixa ele lá, hein? Ó, eu não vou me meter nessa aí, não, mas. Se mete mesmo. Eu tenho a impressão que o Rogério Ceni mexia melhor no time quando era goleiro, hein? Verdade. Falava melhor, né? Aliás, senhor Ali Oliveira, eu acho que a grande pergunta que o Rogério deve fazer pra ele mesmo. Vamos lá, Marcão, manda aí. É o que é maior, o ego dele ou o amor dele pelo São Paulo? Nossa! Pela vida dele! Eu vou falar. Rogério Ceni, se deu uma pedrada no Mota, hein? Se o senhor Rogério Ceni ama tanto o São Paulo quanto ele diz que ama, Rogério, peça pra sair e deixa alguém com mais credibilidade. Pede o boné, Marcão. Tem que pedir, você vai me desculpar, mas o Rogério Ceni, até agora o que ele conseguiu foi ser eliminado em 3 competições. Nossa. A Sul-Americana a gente foi eliminado na primeira fase. Pro Defensa e Justiça. Nós perdemos no Paulista pra um timinho aí que, como é que é mesmo o nome lá, ô Vieira? O time que a gente Defensa perdeu pro Paulista? Não, do Paulista. O seu pior pesadelo. A única coisa que a gente fez esse ano de bom foi esfregar o Corinthians lá na Florida Cup. Lá a gente fez eles passar vergonha internacional. Aonde? Vamos voltar um pouco pra ver, né? Pra ver como é burro e nem acompanha o time. Vai falar assim do Marcão, não. Tem mal criamento. Ô, Domênico, explica pra essa anta aí que o jogo foi pros pênaltis. Empatou lá o jogo 0-0. Mas nós éramos fregados. Quem levantou a taça? Saiu na capa do jornal quem foi campeão lá. Então vamos embora, Florida Cup aí, ô idiota. Mas chupa, fugiu do Marco, lembra? É verdade. Você comemora a Copa São Paulo. Comemora fora da Cup. Não, mas zoeira à parte. Mas zoeira à parte, mas assim, o São Paulo pegou o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, numa fase horrível, não podia ter perdido ponto pra esses dois times aí. Marcão, posso falar um negócio? Fala do Lugano, eu quero ouvir do Lugano. Ah, mas ele foi bem. Não, foi bem, eu vi, quase fez um gol contra. Em homenagem ao Lugano. Quase, ele fez um gol contra. Em homenagem ao Lugano, os outros 50 passes que ele fez, ele acertou. 50 passes. Que tem uma coisa que o Mota não enxerga como apaixonado e Luganete que é. A missão do Lugano hoje, quando ele entra em campo, é não aparecer nos melhores momentos. Então, onde a bola tá, ele tá do outro lado. Do outro lado. Como ele não aparece no lance do gol, ele não salva o São Paulo. Ele só não quer aparecer nos melhores momentos. Mas e aí, ele foi muito bem. Muito bem ele foi. Eu também, eu achei. Eu achei. Mas vem cá, o São Paulo, em relação à questão do Lugano, ontem o São Paulo ele não foi agredido pelo Atlético a ponto de ter exigência defensiva. Então, assim, não só o Lugano não apareceu, como os outros zagueiros também não foram exigidos, à exceção do momento do gol do Atlético. A única chegada mesmo que você fala, olha, o Atlético chegou, foi na cobrança de escanteio. Os outros zagueiros também, respeito a opinião de vocês, mas também tiveram grande dificuldade, né? Não, eu nem falei que o Lugano foi mal. Se bem que Mas você gosta de destaque porque dá ibope, né? A segunda melhor oportunidade do Furacão foi quando a bola tava nos pés do Lugano. Isso aí não tem dúvida. Mas é o que eu tô falando. Mas o goleiro também errou ali, Ale. Ali não era a bola pro goleiro chegar e falar, é minha. Não, o Lugano recuou pra ele. O Renan falou que avisou. Peraí que eu vou logar aqui. Não, mas o Renan falou que avisou. Ele falou que não sabe se o Lugano, de repente, não ouviu. Mas assim, o Lugano... Por causa da idade já, né? É surdo, não dá, né? Não, mas ele recuou a bola pro Renan de cabeça baixa. Você não pode fazer isso, cara. Você tem que ver onde tá o posicionamento do goleiro, pelo amor de Deus. Bom, mas o Marcão, continua. Você tava falando? O mundo caiu na tua cabeça, Marcão? Ah, vou te falar, viu? Nós estamos numa fase que, pelo amor, viu, mister? Vamos ver agora, com esses 4 reforços aí que o São Paulo tá trazendo aí, Petros e Juscelino, mas com o meio de campo monstro. Eu acho que ontem o São Paulo, ele não foi mal. Não foi. Acho que ontem o São Paulo... Principalmente no segundo tempo. O São Paulo fez um bom jogo. Sim. Acho que o São Paulo fez até um bom jogo. Pecou muito naquela coisa, naquele último passe, né? Naquela chegada ali dentro da área, porque chegava até com facilidade. É verdade, mas chegada assim... até com facilidade. Só que, porra, bicho. Agora, tem muita gente apavorada. Eu vejo muito São Paulino que já começa, meu, você acha que vai cair? Você acha que vai cair? Não. Gente, ó, na boa, eu sei que a situação na tabela, ela não é confortável. Mas, sinceramente, até analisando o campeonato, eu não vejo a menor possibilidade. É, lógico, sempre pode se cair, óbvio. Tá aí o Inter que caiu, tantas vezes caiu. Mas eu, sinceramente, eu não consigo enxergar como que o São Paulo possa cair, principalmente nesse ano, que eu vejo muitos times com sérias dificuldades técnicas. E eu acho que com a chegada desses atletas, o que vai acontecer agora é o seguinte. A gente tá tem uma reformulação bem no meio do campeonato. Dá a impressão que você tá fazendo uma pré-temporada na temporada, cara. Aí o Rogério vai ter que acertar esse time com as peças novas. E juntando-se a isso, o próprio Rogério está num processo de amadurecimento dentro do time. Né? É até uma analogia que eu fiz aqui, inspirada no Mano. Né? Ele está tendo que trocar o pneu com o carro em movimento, mas ele foi apresentado ao macaco e o triângulo ontem. Entendeu? Então ele mal sabe como é trocar um pneu, ele está tendo que trocar o pneu com o carro em movimento. E o triângulo tá vendido também, viu? O triângulo tá vendido, vão vender o triângulo também. Então eu acho muito complicada essa situação. O Rogério tem razão, pô, não se mantém uma equipe, é difícil de entrosar. Mas é lógico que o Rogério também poderia ter começado diferente, as suas convicções. É que convicção é complicado, né? Acho que ele começou mal, ele começou com uma tentativa meio de Osório. E eu tava vendo agora, viu, Benjamin, matéria aqui sobre a seleção do México. Os caras estão odiando jogando. O Osório. Os caras estão odiando o Osório e as invenções do Osório. O time do México tocando bola pra cacete, velho. Eu sei. Mas eu tava lendo matéria sobre a imprensa falando sobre o Osório. Os caras odeiam o Osório. Acham o time do México, assim, ele faz 10 minutos maravilhosos contra um time bom e faz 10 minutos horrorosos contra o pior time do planeta. Os caras estão odiando. Diz que, assim, as invenções que ele faz são invenções que devem acontecer em clube. Não em seleção. Então eu te digo, nem clube ele deveria inventar como inventou. E o Rogério, acho que ele começou muito com aqueles métodos de Osório, né? E aí resolveu amadurecer um pouco depois. Talvez se tivesse começado mais cedo, de uma maneira um pouco mais convencional, o São Paulo estivesse hoje com uma carinha um pouco melhor, né? Mas não sei. Ô Ben, já ouvi hoje a coluna do PVC? E o PVC, que é amigo seu, vocês sempre se trocam no vestiário. Sim. E tá lá dizendo que o Rogério na mesa da diretoria já não é mais esse o introcável e etc e tal, que se a coisa não andar pode perigar. O que você tem de informação? É mais ou menos a que eu tenho também, viu? É? Que já não é, que já o pessoal já tá começando a ver intocável. Com outros olhos aí. E domingo... Você acha que ele teria coragem, Benja? O Leco? Ah, cara, eu acho que tem que ter. Eu vou dizer um negócio que eu percebo. O torcedor de São Paulo, ele não detona o Rogério Ceni, ele não xinga. Eu não acredito que ele vai chamar burro, não acredito. Mas critica, mas ultimamente se você, tem criticado muito. Mas se você conversa a cada 10 torcedores de São Paulo, 9 não estão satisfeitos com o time nem com o trabalho do Rogério, não. Então, se hoje o Rogério saísse, eu não acho que seria uma coisa tão traumática. Eu acho até melhor se o Rogério vê que a coisa não vai andar, porque se vira pro segundo turno e o São Paulo tá lá embaixo na tabela... Ah, eu acho que ele sai. Ó, na tudo virada, bem, é muito cedo. É muito cedo falar, mas você tem que fazer aquelas previsões, as positivas e as negativas. Uhum. Eu não acho que São Paulo vai brigar pelo título e nem por vaga na Libertadores. Eu não acho. Agora, você imagina, cara, São Paulo vira um segundo turno, lá embaixo, e o São Paulo começa a ficar com aquele negócio. Você imagina o Rogério Ceni, o maior ídolo da história de São Paulo, de repente treinador de um São Paulo rebaixado? Eu acho Pensou que... Pensou que demais? Ô, Benja, eu acho que... Demais como, do caramba, como na vida política, em clube é a mesma história. O político, ele vai na onda das ruas. Se amanhã a rua, que no caso é a arquibancada, não der sustentação, o presidente do clube não vai ter o menor problema em fazer uma demissão. Não, menor problema aí eu discordo. Porque se fosse qualquer outro treinador, qualquer outro personagem... Você está discordante hoje. Não, só... Na verdade, estou discordando do Mota. Foi você que falou. Ele é antes do São Paulo. Não, você nem sabe o que eu vou falar. Ah, mas você é. Se fosse. Mota, por favor, deixa o Ale Oliveira mesmo. Se fosse sem nenhum problema. São Paulo? Se fosse sem nenhum problema, o treinador de São Estamos Paulo já teria... Estamos te poupando, Mota. Não, melhor. Poupando não. Então não vem fazer o programa, pronto. O treinador não, não. do São Paulo não, já por estaria isso, na rua. Não, é uma. Sim. Se fosse outro, outro, então não é normal, não é uma situação normal. Porque normalmente o treinador de São Paulo já estaria na rua. Agora, convenhamos. Mas tem um quesito gratidão aí, Alex. Sim, então, por isso que eu acho que não é uma situação... Agora, acho que a própria gratidão já é manutenção com um aproveitamento ruim. Então. Agora, convenhamos. Se eu fosse advogado de defesa do Rogério, eu diria assim, pô, mas também venderam muita gente. Mas vendeu Sombra, efetivamente, de titular quem? Não, mas no David começo... David Neres era reserva. E Luiz Araújo. Era... Não, mas será que não eram jogadores que poderiam ser promissores? Porque Luiz Araújo e David Neres eram jogadores que poderiam surgir. Nossa, cara. Tipo jogador que quebra retranca, tem drible, não, velocidade. Teve muita contusões. Muita contusões. Nossa, muita contusões. O Benja falou que tava te poupando. Ele falou. Agora o Benjamin vai deitar e você não. Se eu não posso falar do São Paulo, eu vou embora. Você tem que ver que o Benjamin é o teu melhor defensor, Mota. Ah, vai te catar, o Benjamin. Pede uma porção de S aí. Vai embora, Benjamin. Vai correr na praia, vai. Vai correr na praia. Vai pegar no caso. Nós estamos querendo. A gente só tá querendo te ajudar, Mota. Então, a gente só tá. A gente só estamos. É. Você falou uma coisa. Acho que o maior inimigo do São Paulo é a sua diretoria. Isso aí eu não tenho dúvida. Que não conseguiu um equilíbrio em tentar ajeitar as finanças e a parte esportiva. E acabou colocando em cargos importantes pessoas que ajudaram na eleição ou ajudam financeiramente, não tem experiência no futebol. Aliás, que estatuto, hein? Puseram cargos remunerados, maioria tudo conselheiro, já estava lá. Se não fosse... Que profissionalização, o estatuto novo, é esse, né? Exatamente, a grande maioria. Novo, né? Agora, eu acho o seguinte, discordando um pouco do Mota mais uma vez. O Rogério não ajuda esse time a ganhar conjunto, a ter entrosamento. Porque se você for analisar todas as mudanças que o Rogério passou nesse curto período como técnico, o time já foi ultra ofensivo, já foi super defensivo, já jogou com dois zagueiros, já jogou com três zagueiros. Contra o Corinthians, por exemplo... Já jogou com quatro zagueiros, Ale. Contra o Corinthians, por exemplo, ele saiu jogando com Gilberto e Prato. Ontem ele precisava do resultado, ele nem botou o Gilberto. Verdade, então. Sabe, então ele não ajuda. Mas aquele menino Brenner é promissor. Não, tudo bem. Há 17 anos, né? Ele não ajuda. Jogou 10 minutos, pô. Você tá jogando o cara por 10 minutos. Não ajuda o time dele a pegar entrosamento. Não, tô dizendo, o menino Brenner, ele é promissor. A diretoria não ajuda. Ele faz na base. A diretoria não ajuda em nada. Mas o Rogério não salva o São Paulo. Eu acho que ele atrapalha o São Paulo à medida que ele... Você sabe o time do São Paulo que vai jogar amanhã? Então, ele não deu... Até agora, meio do ano, o Rogério Ceni ainda não deu um padrão de jogo pro São Paulo. A realidade é essa. Eu acho que a diretoria tem sim a sua parcela de culpa, mas a maior parte da culpa é do senhor Rogério Ceni. Rogério, posso dar um... Pera aí, mano. Só dá uma seguradinha aí, querido. Fala aí. Fala aí. É o seguinte, Rogério. A diretoria não tem culhão pra te mandar embora. Essa iniciativa tem parte de você, Rogério. Chega pros caras, fala... Gente, é o seguinte. Estamos no meio do ano, não consegui dar padrão de jogo pro time agora. Valeu. Eu vou usar como desculpa agora, o lance de ter chegado reforço agora, eu vou falar que demorou pra entrosar, que os caras chegaram sem ritmo de jogo, você entendeu? Eu já tenho as desculpas prontas, você entendeu? Boa, Marcão. Chega... Uma salva de palmas, Marcão. Que absurdo, Marcão, hein? Que absurdo. Foi o único São Paulino da mesa. Boa, Marcão. Que tá do seu Mota. Ele deu uma deitada no Motinho. Que absurdo. Deu uma deitada no Mota agora. Boa, Marcão. Não, boa, São mas diferentes fala. Pontos de vista. Está falando o que todos São Paulo não gostaria de falar. Parabéns, Marcão. Mas é verdade. Tá bom. Deitada no Motinha. Já o Mota. Deitada no Motinha. Deitada no Motinha. Meu, vai pegar o Rogério Ceni agora, vai colocar aqui. Ale. Eu traria. Um problema até montar o time, eu arrumar. Traria. Ale. Eu traria uma Oba. Oportunidade pro Dorival Júnior. Ah, para. Alexandre. Mano. Sim, senhor. Deu certo no Santos, Dorival. É isso aí, o Marcão falou que o torcedor quer ouvir, mas... Nós temos aí no programa a voz da diretoria, entendeu? Sim. Então, ele é um porta-voz, você... ele tá precisando fazer jus ali. A diretoria já tá falando que é o vai senhor, que é amigo reunião, do Leco, que foi o cara que sugeriu o Rogério. Vai ter reunião de conselho, vai ter tudo. Foi o cara que sugeriu o Rogério, você entendeu? Que é amigão do Leco. Ele tá um pouco ele alterado. Ele quer ser o adjunto. Beijo, ele tá um pouco alterado. Ele abandonou o Rogério, Motinha, agora se abandonou. Junto. Quem foi o cara do Tuto? Motinha, adjunto. É o pai de vocês. Juiz. Agora, o senhor Benjamin, quem que foi aqui que deu um xilique? Bancou o Rogério aqui nesse programa. Não, porque vai ser, vocês vão ser, é o novo Guardiola. Porque não falei novo Guardiola. Bancou. Calma, mas eu... E agora? Porque o Leco, nosso, o Leco não tem culpa de nada. O Leco é o cara. Pera. Agora pera, tá cuspindo o prato que comeu, safada. Vou uma costureira porque ele pegou a linha. Vou novamente defender o Beijinha. Vou novamente defender ele. Vai poupar ele de novo. Vou poupar de novo. Calma, o Rogério chegou agora. Espera ele trabalhar. Ele não, calma, deixa ele lá. Deixa o homem trabalhar. Faz mais ou menos. Vive falando pra postar no técnico e quer que troque o cara em 6 meses. Muto. Motinha adjunto. Junto. Ó, chama a costureira que o Mota pegou a linha. O Leco não fui eu, não, hein? Ótia. Se não der pra ser do futebol, ele vai ser da bote. Nossa. Ô, Domênico. O cabelo eleitoral de São Paulo não fui eu, não. Agora o negócio é o seguinte. Você não concorda comigo, mano? Tem que deixar o cara trabalhar. Deixa, mano. Tchau, mano. Eu acho. Mas a parada é a seguinte, São Paulo, hoje, falar do Rogério Ceni é muito fácil. Naquela época aí, todos os São Paulinos, quando cogitou-se a possibilidade do Rogério virar o novo treinador de São Paulo, todo mundo fez campanha, todo mundo achou legal. Eu falei, vai ser um tiro na água. O Motinha não, ele desceu o pau. O Rogério Ceni era arriscar demais. Eu até falei isso, discuti algumas vezes com o Benji essa possibilidade também. Eu falei, o Rogério, ele pode estar se queimando de uma maneira que é irreversível. Nada vai apagar a história do Rogério no São Paulo. Apaga sim. Não vai apagar toda a história, mas que pode gerar daqui a pouco aí uma rejeição por parte da torcida? Claro que pode gerar. O Rogério, ô Motinha, era aquele cara fenômeno na faixa branca. Aí os caras falaram, não, ao invés de, tipo, migrar as faixas ali, vamos colocar o Rogério na azul, depois na roxa, na marrom e depois na preta? Não. O cara falou, da branca vai pra preta, porque o cara consegue. Gente, tá na cara que uma coisa é ser jogador de futebol, outra coisa é ser treinador de futebol. É totalmente diferente. Claro. Sombra, o Zidane, que é o Zidane, cara, ele começou pelo Real Madrid B. Por que que o São Paulo aí não deu a chance do Rogério começar em Cotia? E os caras queriam usar ele como... Olha, a cultura, um grande erro. E com uma diferença. Jogador aqui não aceita. E com uma diferença, né, mano? Porque o Zidane, quando pegou o profissional, pegou um time de 11 craques, né? O que facilita muito mais o trabalho, Sombra. Né? Ele começou no Real B, cara. Sub-21 depois. Gente, eu não estou criticando. Eu estou dizendo assim, ainda, além disso, quando ascendeu o profissional, você pegar um time com 11 craques, você tem que queimar um pouco menos a pestana para montar o time do que quando você tem jogadores com deficiência técnica. Porque vamos supor Mas aqui, ele criou um lastro e outras categorias, isso, né? Ele dirigiu o Sub-21, ele foi pro Real Madrid B. Claro. Treinou, né? O Zidane foi mais jogador que o Rogério. Nossa. Né? Porque foi um dos maiores do mundo. Pra ele mim, fez o Zidane tá naquele top 5, fácil. Pra mim também. Fácil. Ele fez o curso, ele foi treinador do Sub-21, ele foi treinador do B e foi auxiliar do profissional. Depois que ele pegou o time como técnico mesmo, foi efetivado. Essa passagem eu considero muito importante, porque o que você vive como jogador, quando você vai para a condição de técnico, é outra situação. É verdade. Completamente diferente. Mas ele viveu. Ele viveu numa outra proporção, mas viveu. Claro. O Rogério Ceni não viveu, ele está descobrindo tudo agora. Então, tudo é a primeira vez para ele. Você vai aprendendo na prática. Na prática. Então, o Rogério é aquele virgem que foi colocado pra fazer um filme pornô, cara. Na verdade, o Rogério foi usado, né? Vai passar vergonha. Ô, mano, falando sério, o Rogério foi usado, né? Exatamente. Não, não, a gente usou o Ale Oliveira, não. Ele aceitou vir trabalhar. Mas o Ale trabalhava com o rádio. Rádio, trabalha com televisão. E o Rogério não era nada de técnico. Desculpa. Os caras falam, vamos apostar nele, porque ele blinda. Mas a gente é verdade. O cara com 40 e tantos anos de idade, você dizer que ele está sendo usado? Foi usado sim. Nunca. Até agora eu não entendi. Você é contra ou a favor? O quê? O Rogério. Porque uma hora você critica, outra hora você elogia. Quando eu tiver que criticar o trabalho do Rogério, eu vou criticar. Agora, eu sou contra mandar ele embora agora, ou ele sair agora. Porque eu acredito na continuidade do trabalho. ele teve vários problemas para manter o time. Vários jogadores. Que foi embora. Quantas contusões São Paulo teve esse ano? Não, teve inúmeras, ô Mota, mas assim, eu acredito... Jogador que não rendeu... Ó, eu vou te falar, o Rogério, se virar o turno, começar o segundo turno, o São Paulo tiver na zona de rebaixamento, o Rogério pula fora do barco. Não, se tiver na zona de rebaixamento também, Marcão, eu acredito. Não precisa nem estar na zona de rebaixamento, eu acho que assim, basta estar do décimo pra baixo. Pra baixo. Então, mas eu acho que mandar o cara embora agora não vai mudar nada. Eu acho que vai mudar. Décimo tá falando dele. De um jeito, vai mudar cara. Porque você traz um cara novo com uma nova perspectiva, um novo método de trabalho. Mais experiente. É verdade. Bom, pessoal, vamos colocar os ouvintes para participarem aqui com a gente do papo. Tá legal pra caramba. O Estádio 97 aqui também tem o oferecimento de Freeco. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais para esperar. Não dá, não vou conseguir chegar em casa. Eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Freeco. É isso mesmo. Freeco, esse negócio é mágico. O Freeco é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Freeco. Freeco vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site freeco.com.br, freeco.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Freeco pelo site, tá bom? Freeco! Não esqueça... vamos... Eu tô abrindo o microfone aqui, Vieira. Vieira, tem que usar fone, Vieira. Fica com essa porra desse fone na nuca. Brincadeira, velho. Vai, burro. Fica quieto, Mota, adjunto. Vai, não. Vai lá, o chupeta de baleia. Ah, é. Nossa, você tá agressivo, Mota. Tá sim, ele tá no modo... Ô, Beijo, ele tá no modo... Todo mundo se xinga. Peraí que eu trouxe um psicólogo pro Mota. É. Por favor, senhor psicólogo. Só de um vet, não é do... Ah, esse que atendia a tua família? Juiz! Aí não. A indicação aí, é sempre legal, né? Que isso! Aí, Mota, aí, pão com mortadela. É especialista em Bob, então, doutor. Toma um cartão amarelo agora pão pra com você mortadela. Pão com mortadela é bom. Ó, o Beija que não tá vendo ele já tá no modo Tonho da Lua. Quando ele entra no modo Tonho da Lua, ninguém segura mais essa criança. Daqui a pouco começa a... Nossa, mas o problema assim. Nem começou... Ele tá agressivo, xingando todo mundo. Coração peludo. Cara, precisamos fazer uma campanha, vamos fazer uma hashtag no Twitter. Leco, dá uma carteirinha pro Mota. Daquela que você deu pro Benjamin, Leco, e agora ele abandonou você. Eu não abandonei, o Leco é um excelente presidente. É, leva pro Corinthians. Olha o Benjamin. Ô, Benjamin, você tá sendo irônico com o cara que você gosta, Benjamin. Não, tô sendo irônico, não. É. Eu não tô sendo irônico, não. Não. O que vocês querem do Leco? Ira, Benjamin, não, foi traíra. Ira. É, pelo contrário. Ira, Benjamin, foi traíra. Não, mas eu não tô sendo irônico, não. Eu tô perguntando o que vocês querem do Leco. Ó, o Lecão da Massa aqui no Twitter falou... Eu posso te falar algumas coisas? O que vocês querem do Leco? Eu não tô sendo irônico, não. Leco tá lá. Fechou patrocínio, tá tentando sanar as dívidas, mudou o estatuto... Trouxe o Rogério Ceni, tá contratando, tem jogador que dá certo, tem jogador que não dá certo. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar depois da Estela Barros, daí né? Depois do ouvinte você responde. Que história é essa de mudar estatuto e você começar a contratar os próprios conselheiros e remunerá-los? Mas você tem um tempo para investigar e o executivo, não precisa investigar não. Ah. Quem comanda o marketing de São Paulo hoje... Não é conselheiro, não. É o único setor que não tem um conselheiro. Ah, você me pediu, eu já te falei um. Não, eu tô te perguntando... Aí você tem aquele grupo lá, aquele grupo, eu não sei como é que chama, o grupo lá, que tem lá, um conselho fiscal, é isso? Como é que era? Não me lembro. Conselho de administração. Conselho de administração. Bambis Forever. Olha lá, o Raí. Juizão! Tá falando da galinha, não. Quero ouvir agora. O Raí é conselheiro? Não, não é. Pronto, já falei dois. Tá, mas quem o conselho tem nove. Mas o conselho tem nove. Pô, pera, eu falei, os dois que eu já falei já não são. Pô, mas tem dezenas de secretarias. Calma. Acaba porque calma, não tem, não existe, não tem, é complicado. Quem são os outros, quem são os outros três nomes do conselho de administração? Não, são nove. O Pimenta é conselheiro, o Leca é conselheiro, o vice-presidente é vice-presidente e conselheiro. O Júlio Casares é conselheiro. E tem mais dois que também são conselheiros. São dois ou três que não são. Mas esse conselho fiscal, eles não são remunerados. Conselho são sim remunerados. Ah, conselho de administração. São, não, sim. É uma são, coisa, sim. É uma coisa meio simbólica. Paga, não é pagamento por mês, tá. Não. E quem, porque, quem tem salário é o presidente, o marketing, o futebol, sendo que o Pinotti, por exemplo, abriu mão do salário dele. Bom, também era o mínimo, né? Milionário. Não é o mínimo, não, não tem obrigação nenhuma. Ah, tudo bem, mas ué, eu acho interessante. Não interessa que o cara é milionário. Se paga, ele tem todo o direito de receber, ué. Tudo bem, Benjamin. Você vai ver o resto lá da secretaria, tudo na mão de conselheiro, cara. Mudou nada, Ben. É tudo a mesma história. É fachada. O maior se país. Se tivesse ganhando, se São Paulo tivesse segundo, vocês estavam aí, porra, olha que puto estatuto. Não, desculpa, não, Benjamin, razão, porque não, antes de falar tudo isso, nada, Benjamin, antes de São Paulo estar nessa situação aí, eu já reclamei no ar, já melindraram comigo via WhatsApp, você entendeu? Eu já falo isso faz tempo, cara. Não, não tem conversa não, cara. Eu não sou movido a vitória ou derrota, entendeu? Pra mim, o certo é o certo, cara. Eu não tenho o meio certo. Caramba. Agora você mandou em direta pro Mota. Em relação à vitória e derrota. Agora é entre que você e o Mota o assunto. Nossa, levanta o Mota aí, coitado. Nossa. Perdeu, Fernando. Ah, mas perdeu. Eu mesmo, não tem essa perdeu. História. Menos pior, né? Meio certo. Ai, Matinho, não, tem que ser certo. Mota agora de novo. Né? A coisa tem que ser correta. Claro. Né? Meio tem que gay. Ser certa, né? Hã? Não. Meio gay? Ô, Vieira, levanta o Mota do chão. É, caiu aqui mesmo, velho. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros vai te levar para a Rússia. Você que gosta de ver a seleção brasileira, de acompanhar o Brasil na Copa do Mundo. Olha que legal, hein? E a Estela Barros preparou uma enorme opção de roteiros. Bicho, é roteiro pra caramba. Tem roteiro pra primeira fase, pra quartas de final, semifinal e final. A Estela Barros tem todo tipo de opção, até pra quem quer ver a Copa do Mundo inteirinha. Então, se você é daqueles que gosta de acompanhar, assistir futebol no exterior, gosta de ir pra uma Copa do Mundo, ligue agora lá na Estela Barros, porque tem um plantão da Estela Barros que te tá lá para te atender nesse momento, mesmo que seja no final de tarde e começo de noite. Ligue lá, 2166-2250. 2166-2250. Detalhe, fechando até o final do mês de junho, você pode parcelar em até 11 vezes. 11 vezes. E mais, com 5% de desconto. Olha que bacana! Então ligue agora, 2166-2250. Quem viaja para a Copa do Mundo, viaja via Estela Barros Turismo. E vai ficar hospedado ou em Moscou ou em São Petersburgo, duas cidades maravilhosas, tá bom? O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Olha, Sombra, aconteceu uma coisa muito boa aqui agora. Que foi Marcão? Marcão, fala aí, Marcão. Chegou o dono da rádio aqui pra querer me colocar cabresto aqui, falou que o advogado, o departamento jurídico da rádio tá ouvindo aqui. Inclusive, um abraço pro doutor Thiago Silvestre aqui do nosso departamento jurídico. Antecipadamente. Você tava ganhando dinheiro no doce aqui, sem trabalhar muito, né, Thiagão? Você vai ver agora, irmão. O rolo de processo que vai partir pra cima de você. A cara do Fernando, quando chegou no raio. Ô, Sombra, o Fernando entrou no estúdio e viu o Marcão com o fone na frente do meu. Fez assim, ó. O que você tá fazendo aqui? Você não sabe nem falar. Essa foi a frase do dono da rádio. Ô, Fernando, você perdeu o começo do programa aqui. A gente fez um resumo, um sucinto de swing. O senhor era um adepto da prática aí quando era jovem. Nossa, é verdade, Fê. É, entendeu? Fernando, dos primórdios aqui, dos primeiros swingers de São Paulo. É quando ele ainda tinha um escortezinho. É, aquele XR3 vermelho conversível. É mentira, Fernando, é mentira. Fernando gostava do Menem. É, então, já que o Mano não dá mais trabalho, o Marcão tá aqui pra dar trabalho agora, né? Mas imagina a cena, velho, o Fernando no swing, com essa cara de nojento que ele tem, mano. Você é louco. Fernando, que agora aprende funcionário no banheiro, viu? É, agora é a prática dele, é trancar. Ficou sabendo? Fiquei sabendo. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Quem ligar e falar todo dia dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E falando voo de 99 Corp, ganha um kit da 99. Vamos pro telefone 3284-7097. Vamos aos primeiros ouvintes de hoje. Toca Asdrubal! Asdrubal! Vem dar pra mim! Vem, Benjamin! Vem dar pra mim! Vem, Benjamin! Vem dar pra mim! Vem, Benjamin! Vem dar pra mim! Alô! Asdrubal. Essa é a melhor música, né? Quem fala? Domênico? Opa, ele? Quem fala? A RG tá por aí? Opa, peraí que nós vamos chamar. Primeiro teu nome completo, irmão. Opa, então vamos lá. Eu duvido que alguém ligou com esse nome aí. Anota aí. Posidônio. Como? Olímpio Félix da Costa. Posidônio Olímpio. Posidônio? Posidônio. Posidônio. Félix da Costa. Ah, seu pai tava inspirado, hein, velho? Você já ligou aqui, né? Nunca liguei. Nunca ligou a primeira vez, né? Na Posidônio eu não lembro de ter ligado. Posidônio não. Quantos anos você tem? Alô, alô? Quantos anos você tem? 4.3. RG número 2. Sim. 4.3 hoje. Ah, hoje não, mas eu sempre assistia, nunca deixei de assistir, porque eu sempre gostei muito daquele filme, o Posidônio. Ah, o destino do Poseidônio. Lembra desse filme? É o destino do Poseidônio. É aquele do navio Poseidon. Por que dois? É muito. Vai, é muito. O que é? É muito. Isso aí é muito. É muito o quê? É que o Poseidônio virou o barco, né? Mas que foi triste, né? Afundou. Verdade. Não é legal a gente fazer alusão a coisas tristes. A gente tem que ver isso. Mas não era ele que tava dirigindo. É, não era ele, você é louco? Coisa triste não precisa ser lembrado. Aproveita que o Titanic foi. Aproveita a festa junina e vai chupar um sabugo. Juiz! Você quer que você chupa sabugos, velho? Mandando você. Eu como pamonha, eu gosto de pamonha. Você gosta de pamonha? Ah, já peguei umas duas aí, viu? Ô, velhinho, e qual que é o bairro, hein? Jardim São Pedro. Jardim São Pedro, ai, amigo. Fica perto de Jardim São Paulo. Aliás, dizem que... Você já foi pra São Pedro, Ale? Águas de São Pedro. É legal, não? Hein? É Águas de São Pedro, legal, caramba, é perto de Piracicaba. É legal pra caramba. Águas de São Pedro. Águas de São Pedro é legal. Ruim é Miami. Nossa, é o mano Nutella mesmo. Lindóia, mano. Falou que água é Lindóia pra ele, é rei das Vegas. É Nutella, agora é Nutelão. Virou Nutella, hein? Ele vai pra Lindóia direto, pescar? Nutelão. Eu adoro águas de Lindóia. Então, água de São Pedro também, a mesma coisa. Água de São Pedro é a melhor qualidade de vida do país, em Água de São Pedro, não é? Não é Atibaia? Não. Aí é Santo Isabel, velho. Não é. Mas falaram que antigamente era Santo. O melhor ar daqui do Brasil é Atibaia, falaram. Você é louco, o Santos ganhou o quê? Melhor qualidade de vida do Brasil? Você tá maluco? Não, mano. Não, presta atenção no programa, seu louco. Não, o Mota falou Santos, vocês não viram? Tá do lado do Santos. Chegou um tempo, chegou uma época que era Santos, sim. Ele falou Cuiabá. O que é isso aí? É o psicólogo dele dando conselho, tá dando família conselho, do Sombra. Gente, nós contratamos... Mas eu posso responder? Pode, Benjamin. Pô, demorou, hein? É Zona Leste, amiga, perto de Itaquera. Aí, é nóis. Tudo isso, o GPS Man tá funcionando. O Bar foi até o Rio e voltou? Foi. O GPS tá funcionando até na Barra, hein? Nossa, os caras tão tirando um sarro mesmo, hein, Beijinha? Ah, deixa eles, o Dudu. É. Ô, Posidônio. Eles viram que eu não preciso do Bar pra nada. Copa ele de novo. Time, Posidônio. Coringão. Chupa antes. Olha que cambada de prego. Eu acho que vocês não viram a tabela do Campeonato Brasileiro. Dá um F5 aí, quem que é o líder. Tia onde, cambada de Zé Ruela? Ô, amigão! Diga lá. Daqui a pouco tem Corinthians e Bahia jogando aqui na arena, cara. Coringão preserva a liderança? Com certeza. Ih? Falou sem convicção. Digo um pouco mais, com certeza, mas tem que falar por quê? Vamos desenrolar um papo. Não. É aquele recreativo, só vale um toque. É. Pois é, velho. Aqui manda um abraço. Tá liberado os toques. Quer mandar abraço? Aqui não é um interrogatório, que você tem que tomar cuidado com as palavras, não. Pode aloprar o Motas ou Sombra. Quiser tirar onda com o Domingo. É o nosso timão, é o nosso timão, é líder. Xingou a lei, fala mal do Romero. Não, Romito. Fala do Alê. Mas o ouvinte não fala com essa convicção, porque ele sabe que isso é provisório. Nossa, daqui três rodadas aí já tá fora do G6. A única coisa provisória que eu vejo hoje é a sua virilidade. Ah, o que é isso? Ô, amigão, diga lá. É, o Corinthians aí com esse time aí, que teoricamente era a quarta força do estado, segundo o Alê, no começo do ano, tá calando todo mundo, inclusive o Romero jogando muito. Hoje o time do Corinthians vai usar força máxima contra o Bahia, que é um time que também tá em ascensão no Campeonato Brasileiro, apesar de não estar muito próximo ali do G6. Mas é um time que tem o Alione, tem o Regis, jogadores aí que estão fazendo um certo sucesso. O Bahia falou que vem para agredir o Corinthians em casa hoje. É um jogo que se o Corinthians tropeçar, eu não sei se não perde. Não, mas, ô Ale, a grande complicação desse jogo é se o Corinthians não levar a sério e jogar mal da forma como jogou contra o Curitiba. Porque o Corinthians ele precisa realmente dessa vitória, porque eu acho que o Grêmio também vence o Curitiba jogando em casa. Vence. Então, se o Corinthians tropeçar, possivelmente perde a liderança. Verdade. O que você acha, amigo? Acho que vai ser tranquilo, o jogo vai ser bem tranquilo, 2-0, 2 gols de Romero. Boa! Com a mão, né? Fez gol com a mão. Que com a mão, o Romero joga muito. Com a mão. Ô, amigão, inclusive a torcida do Corinthians aí também tava pedindo aí a presença do Carlinhos, o centroavante que jogou na Copa São Paulo, e o Carille acabou relacionando ele pra partida de hoje à noite. Você acha que tem que colocar o moleque pra brincar um pouco no segundo tempo aí? Ah, eu acho que quando faltar uns 15 minutos, ele pode entrar lá pra já ir pegando uma experiência, né? É, quer brincar, vai no Play Center, filho. Aqui é coisa séria, nosso timão. Play Center fechou faz tempo, Ale. Nosso timão, Ale? Como assim? Ah, eu tenho uma simpatia, né, pelo Corinthians. Principalmente... É? Ah, porque joga um futebol alegre, ofensivo... Inclusive, eu acordei cedo domingo, tá um pouco de ressaca, mas principalmente para ver o futebol do Romito. Você tá igual prostituta depois dos 50, não, não hein? Não é assim. Ah, louco, que vier nós. Não fala porra. Assim. Mas é que eu gosto de ver o Romito jogar, né? Entendi, domingo, entendi. Você viu ele jogar? Domingo? Não, né? Eu dormi. Nossa, uma rivalidade enorme ele e a bola, viu? Então, mas... A bola apoiou mais do que... É um derby? É, a bola apoiou mais do que aquela moça dos 50 tons de cinza, mas tudo bem, ué. Apesar da ironia do Alê, ele tá tendo que engolir o Romero, porque o Romero tá calando ele a cada rodada. Alê, você já brincou com alguém de 50 tons de cinza? Já. Já? Já brinquei, sim. É mesmo? É, uma outra fase da minha vida, né? Ah, é? É, porque na verdade eu não queria. É. Mas como ela me pegou quando eu saí correndo sem pagar, aí rolou um fight. Aí rolou um fight. É. Chicotada. Sim. Ela apanhou muito, Alê? Muito, apanhei bastante. Falou, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. Alê só brincou de tons, né, Alê? Os 50 você deixou em verdade. Casa. Tá certo. Posidônio, você queria falar mais alguma coisa do teu time? Eu quero falar que eu tenho quase que a certeza que pelo menos a vaga da Libertadores nós vamos conseguir, certo? Eu tenho receio aí que agora no meio do ano a gente vá perder alguns jogadores, né? Sim. Como sempre, né? Espero que a China não passe por aqui de novo, né? O Benjamin já deve saber até quem pode ir embora, mas ele não quer falar, né? Ah, e a China não vai passar, não. Com essa mudança lá, acho que vai ser difícil a China passar igual passava. Quem tá investindo pesado nessa janela do futebol brasileiro é a França. É, mas a França também justifica-se, né? Tem um monte de sheik que tá vomitando dinheiro lá no futebol dos caras. E agora o futebol francês é ruim, né, mano? Nossa, é frágil. Zoado, o dinheiro cara. É bom. É, o dinheiro mas é bom. Mas olha, o Posidônio tem nome de filme. Sim. Ah, não. Ah, vá. Não. É mesmo, você percebeu agora. Você tava onde? No banheiro? Porra, óbvio, Benjamin. Eu tava no banheiro, peguei até o free code emprestado do mano. Ah, bom. Coitado do mano lá, ó. Sofrendo o Posidônio, então deixa o seu palpite pra hoje. Vai, Corinthians e Bahia. 2-0. Beleza, cara. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Valeu. E o Merchan? Merchan. Olha, Merchan. Do Corinthians ele falou meio tímido. Agora do Merchan você vai ver como ele vai falar bonito. Fala do Merchan. É. Todo dia é clássico no McDonald's. Todo dia é de clássico no McDonald's. Parabéns, Posidônio. Ele falou muito mais animado que do Corinthians. só, mostrando tá e garante Sidone, três vezes mais proteção e diversão. Aê, boa, até com ênfase no final, você viu, diversão, olha aí, parabéns, Posidone. Ó, deixa eu só dar o pitaco no São Paulo ou não? Não. Não, pode, claro, claro. Porque o Mano gosta sempre de usar exemplos aí bem, né? Então é o seguinte, o problema do Rogério Ceni, o que vai acontecer? Todo mundo ama ele, certo? Mas é igual casamento, odeia, quando você casa lá, beleza, a mulher te ama e tal, depois que dá problema ela te dá um pé na bunda, te odeia, vai ser a mesma merda. Nossa, que comparação legal. Motinha adorou. Nossa, que comparação sensacional. Mandou bem, não é que o Mota adorou, é que o Mota não entendeu. Ah, nossa, que comparação fantástica, meu Deus. É, Posidone, olha, realmente aí, olha, o pessoal delirou aí com a sua comparação. Olha, o Mota só fala disso. Olha, Posidone em primeiro lugar. Não, mas Posidone. É, Posidone. É o mesmo. Faz, hein, Mota? Poço e Done é um poço que não rouba ninguém. É, não rouba ninguém. Que idiota, Mota. Ah, vai te catar. Não, mas o Mota, certeza que o programa dele tá instalado errado. Ô, Mota, deleta teu programa e reinstala. Ah, não, aí não. Aí é sacanagem. É que eu vou pegar o cabo aqui pra... Ah, vocês estão zelosos. É só quando junta as letrinhas que ele se confunde. Mas separado ele vai bem. Cara, é bem Maltinha. Tchau, Posidônio. Valeu, cara. Ó, um abração aí. Queria só dar dois abraços aí. Ô, RG, tem o cartão? Tem. Sempre, tem um cartão, né, pra minha esposa aí, a Mari, dizer que eu amo ela. Boa, hoje é dia de espaguete no molho, velho. Hoje tem. Hoje tem. Tem nada. Comemorar a vitória do Timão. E mandar um abraço aí pro meu sobrinho, Caio. É. Ele é São Paulino e só vive chorando. Chorando se foi. Ninguém um dia só me fez chorar. Isso sou eu. E é chorando. Chorando. Chorando se foi. Morreu a mulher, né, do Kaoma, né? É, morreu. Mataram. Lá no Rio. Ô, Posidone, um abraço, Posidone. Um abraço, manda um abração aí pro meu cunhado Maciel, que sábado ele vai pagar o churrasco. Boa, valeu, um abraço pro Maciel também. Um abraço, galera. Alô, valeu, até mais, tchau, tchau. Daqui a pouco o resumo de novo das manchetes do Estádio 97 com o seu Bento. Antes, o Benjamin vai falar da Nissan, Benjamin. É, Sombrinha, você que tá pensando em trocar de carro, chegou a hora de ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Você já conhece o Nissan Kicks? É o SUV com menor valor de seguro alto da categoria. Câmera de ré, painel multifuncional e baixo índice de consumo de combustível. Demais, né? Olha, e você pode garantir o seu a partir de R$84.900. E presta atenção, com taxa zero. Então passe numa concessionária e faça seu test drive. Porque quem testa, compra Nissan. E no mês de junho, você que tem um Nissan, venha fazer um pit stop nas nossas concessionárias. Agende seu checklist gratuito e confira as ofertas do pós-venda com menor custo de revisão do segmento. É isso aí, não esqueçam, todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! E para você que perdeu as manchetes do Estádio 97, tem um resumo agora com o seu Bento, sempre de volta lá pelas 7 horas, com 2 minutos para mais, 2 minutos para menos. Resumo das manchetes. Are you ready, São Paulo? Próximo encontro do Tricolor é o Fluminense no Morumbi. É aquele jogo florido, aquele jogo alegre. Tem o Fla-Flu, isso aqui podia ser o Flo-Flo. Ui. Scream for me, Corinthians! A novidade fica por conta do atacante Carlinhos, que ele que voou na categoria de base com 11 gols, fica no banco. Daqui a pouquinho, às 19h30, na Arena, recebe o Bahia. Bora, Bahia! Certo? Rapidinho aqui, ó, a escalação do Corinthians. Não sei. What the fuck now, Palmeiras! Parneira, hoje foi apresentado agora no finalzinho de tarde o Bruno Henrique. Tá com vontade de jogar. Falou que se precisar, joga de primeiro, segundo, terceiro, quarto. Até no lugar do Borja, se precisar. Santos! Let's go! Ontem o Copete desencantou, Bruno Henrique também, venceu Vitória. Hoje foi a vez de o Lucas Veríssimo ser sondado por um time francês. Ah, chega, tô apertadaço pra ir no banheiro. Meu Deus do céu, que falta de responsabilidade, faz as manchas... Vamos aqui às mensagens através do nosso WhatsApp, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá, mensagens. Olá, galera do Estádio 97, aqui é o Igor Prado, Tricolor. Por várias vezes eu ouvi vocês discutindo aí na mesa que é cultural no Brasil não dar tempo para o técnico montar um time. Vocês estão metendo o pau no Rogério, que embora ele tenha sim um ego muito forte, mas ele é inteligente, ele é capacitado sim. A gente tem que quebrar essa cultura e dar mais tempo ao técnico. 6 meses só não é o suficiente. Vamos dar tempo pro Rogério, que ele vai conseguir montar um bom time sim. Um abraço a todos vocês. Nossa, deu uma deitada no Marcão agora, hein? Deu forte no Marcão. Deixa eu levantar o Marcão. Eu não sei aí como é o nome do ouvinte, mas ouvinte, eu acho que assim, 6 meses é um tempo razoável para você pelo menos mostrar alguma coisa. O senhor Rogério Ceni até agora não conseguiu dar padrão de jogo pro time. Cada jogo ele joga de um jeito. Tem hora que ele joga com 3 zagueiros, tem hora que ele joga no 4-4-2, tem hora que ele joga no 4-3-3. Eu acho que o mínimo que ele tem que fazer é dar um padrão de jogo pro time, gente. Agora vai chegar os reforços aí, eu já sei até desculpa que ele vai usar até o final do ano. Vai falar, mas a gente trouxe os jogadores aí, mas não deu tempo ainda de entrosar, porque o fulano veio sem ritmo de jogo. É isso que ele vai falar. Você já tá prevendo até os desculpa, Marcão? Ah, eu tô, porque assim, ó, o Rogério Ceni, ele usa as mesmas desculpas que o Muricy Ramalho usava. Na época que o São Paulo jogava mal, o senhor Muricy Ramalho colocava a culpa em gramado, colocava a culpa no vento, na chuva. Nunca era tipo, o trabalho tá sendo mal feito. Na minha opinião, o Rogério, com esse elenco que ele tem na mão, ele podia extrair coisa muito melhor do elenco do São Paulo, entendeu? É uma crítica com o técnico Rogério. Acho que a gente tem que distinguir o que foi o jogador Rogério do técnico hoje, gente. A gente tá dando uma colher de chá, porque assim, se fosse qualquer outro técnico, já tinha rodado. Tinha ou não tinha? Já tinha ido embora. Sim, teria. Naquele mês que a gente perdeu Copa do Brasil, Paulista e Sul-Americana... Já ia indo pro saco, já tinha caído. Errado. Você entendeu? Não, eu acho que tem que... Assim, mas eu acho, Motinha. Eu tô vendo que tá pra surgir um confronto muito grande entre Mota e Marcão. Assim, é um conflito, né? Vai. Existe uma dicotomia aqui nesse programa. Assim, estilos também. É Rússia e Estados Unidos, né? Que a gente aqui mandar o Dalmeida embora. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem um integrante São Paulino raiz. Ah. Que é o Marcão, independente. Ah. E o Mota Nutelinha, que conheceu agora... Nutelinha! Porque o Mota, ele gostava muito Paulo, aquela vanguarda, o time soberano. E o Marcão não, o negócio do Marcão é pegar pesado, nem que seja com o Rogério Ceni. Parabéns. Falou. Não, sabe por quê? Nossa! Não, falou agora parecido, falou o Raiz. Eu sou imortal, bacana, sou Geraldo Grêmio. Foi 3 jogos do Grêmio. Fui sim. Posso falar? Eu tenho foto com a camisa do Grêmio Neném. Você tem moto do São Paulo? Não tenho foto. Então chupa. Pegou a casa do pegou fogo sim, tá bom. Mas também não força, hein, Vieira? Você Neném é sacanagem. Queima de arquivo. Ô, Vieira, só completando aqui o lance do Rogério Ceni, é o seguinte. Eu acho que todo ser humano, ele pode aprender com os erros, certo? Desde que ele assuma que ele tá errando. O Rogério Ceni é aquele cara que ele dá murro na ponta de faca e não assume o erro. Mas inúmeros jogos, algumas coisas, não, Marcão. Ele tá mudando, mas assim, em inúmeros jogos, isso aí tinha que ter feito lá atrás. Ele chegou do nada, ele tá achando que ele é o Rogério, o jogador ainda. Ele tá começando uma caminhada nova, gente. Sim, outra carreira. Levou umas bordoadas assim, e aprendeu. Em inúmeros jogos, ele usou um monte de estatística inútil lá pra justificar o injustificável, você entendeu? Eu acho que ele tinha que ter um pouco mais de humildade e senso crítico pra ver que é a hora dele sair. Mas sabe o que tá acontecendo, Marcão? O Rogério Ceni? O Rogério Ceni é treinador novato, só que ele usa a arrogância de goleiro. Essa que é a verdade. Mas como jogador, ele podia usar. Peraí. O Rogério, em determinado momento, até concordo com vocês aí, que ele tava realmente até grosseiro nas entrevistas, quando questionado por repórteres aí. Mas mudou bastante, né, questionando, mano? Questionando os números. Agora mudou, Sombrado. Bastante. Também. Três eliminações não ia mudar, mano? Ele não mudou. Ele mudou agora. Ontem, nas declarações aí do Rogério, até depois do jogo lá contra o Atlético, ele reconheceu que o time de São Paulo precisa melhorar. Ele falou que fez um bom segundo tempo, eu concordo com ele, principalmente depois que entrou o Denilson aí no lugar do Cícero. Depois ele colocou o Wellington Ney também, e o time de São Paulo foi pra cima, e no final ele colocou o Brenner pra tentar, no desespero, aí um empate. E o São Paulo, no segundo tempo, mudou a postura. Mas o Rogério também mudou. Mudou sim. Eu acho que, principalmente no começo, Sombra, ele começou a criar diante da imprensa um certo comportamento ruim até para ele, porque ele já chegava predisposto, ele já chegava armado, já chegava com a faca no dente para conversar com os repórteres. É verdade. E isso é ruim, porque o repórter também, quando sente esse tipo de comportamento por parte do treinador, ele também, quando precisar dar uma paulada mais forte, ele vai dar. Agora você pega um técnico que é gente boa, por exemplo, o Carilli. Até em momentos que o Carilli não esteve bem, você não viu o Carilli perdendo o controle. Mesmo em perguntas que a galera vai pra dar uma pinçada, vai pra dar uma cutucada no cara, ele não perdia a linha. O Rogério, em determinados momentos, perdeu. Mas agora, verdade seja dita, ele mudou a postura e não tá mais arrogante igual ele tava no começo, não. Isso é verdade. Até ontem, por exemplo, na entrevista, ele falou que as derrotas fora de casa preocupem muito, né? Que tem que vencer de qualquer jeito fora de casa também. Porque em casa não tá conseguindo fazer o trabalho, né? E fora também... Então vamos lá. Mais mensagens. Olha o Ale, olha. Belo comentário, né? Foi ele que falou. Que porrada no Mota, velho. Olha o Ale. Por que você fica olhando pra mim? Cara, o Ale é um lixo, pra mim, né? Ah, não. Eu vou te defender. Eu vou te defender. O Vieira cometeu uma injustiça com você. Por quê? Falou que o Mota não vai no estádio, ele foi no show do Menudo e da Madonna. Ele foi no show. Foi mesmo. As últimas vezes você foi no Morumbi. É. Porra, caramba, mas Menudo e Madonna há uns 30 anos. Eu fui. Vamos lá, mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Boa noite, galera. Aqui é o Fernando Barros, palmeirense. Gostaria de lembrar o senhor Mano aí que o Corinthians também ganhou de 1-0 do Atlético Goianiense. E por que ele tá cobrando goleada do Palmeiras? Um abraço a todos e deitada. Ih, rapaz! Deitada agora, hein? Vamos lá, por partes. Temos um porteiro aí pra levantar o Mano, por Vamos favor. Lá, não. Vamos lá, por partes. Primeiro, o Corinthians, quando pegou o Atlético Goianiense, era a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E? Segundo detalhe. Qual o problema, era o Atlético Goianiense fora de casa. Ah, e daí? E terceiro detalhe, o Corinthians é líder do campeonato. Quem precisa provar é o teu time, não é o meu. O meu já tá provando faz tempo. Mas ganhou de 1-0 igual chupada aqui, porco. Não, você não provou nada. Ganhou de 1-0 igual, filho. Como não? Tá falando que te ganha de goleado, cacete. Ganhou de 1-0 também, filho. Porco, era jogo fora de casa, era a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e meu time é líder. O teu time precisa provar alguma coisa, não é o meu. Dane-se que é fora, é o mesmo time. O cara, quando vem com o argumento dane-se, é porque não tem argumento, desculpa. Não, não é isso, desculpa. Foi 1-0 e 1-0, filho. O que você tá falando aí? Meu time é líder, Domenico Gato. Quem precisa provar é o teu time, não é o meu. Calma, mano. 9 rodadas, filho. Vocês vão, calma. Mas pera lá. Estamos chegando. O seu pior pesadelo tá chegando, filho. Pelo contrário. Faz tempo que não são. Faz tempo que não são. Inclusive, antes de mirar a liderança... Eu vi o ano passado. Viu, filhão? Filhão, antes de mirar a liderança do Campeonato Brasileiro, tem que entrar no G6. Nossa! Nossa! Como não. Assim, meu? Olha, o cara quer a picanha e não comeu nem a linguiça. Aí é difícil. Dodô, você é um homem experiente. Ele falou o quê? Preliminares, Dodô. Não é isso. Ele falou que não comeu aí, não sei o quê. Ele falou que você quer picanha e não comeu nem a linguiça. Então, mas, RG, só come a picanha quando acaba de comer o prato. O prato ainda nem chegou, tamanho. O prato tá no São Paulo, você é louco. O prato tá lá, é. Tá ainda lá no, como é que chama, o antes lá do antepasco, lá, antepasco, isso é que tá, antepasco. Calma, tem prato ainda, tem pra chegar o prato principal, sobremesa, não acabou ainda o jantar, filho, espera. Olha que às vezes o restaurante fecha e você não come, hein? Não, mas nós estamos começando a comer agora, calma, o problema é que vocês vão se empanturrar antes da hora e é complica. Mas, Domênico, você prefere a linguiça antes da picanha ou a picanha antes da linguiça? Eu prefiro enfiar a linguiça. Ah, Juiz! Enfiar a linguiça! Tá com ela abaixo. Segue o jogo, sem falatório. Vamos lá, mais mensagens, nosso WhatsApp. Boa noite, amigões. Eu não sou contra a saída do Rogério, não. Tá muito bom, excelente. Continua assim, rumo à segunda divisão. Vai, Corinthians! Aí só os antes. Olha o Zante, torce mesmo, trouxa. Olha isso você nunca vai ver. Trouxa não. Você nunca tá brincando com vocês. Calma, Mota. Não percam a linha. Vamos lá. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Olê, olê, olê, olê, olê. Ô, Cláudio Mota, eu já sabia. Você é o bibelô da diretoria. O bibelô. Olê, olê, olê, olê, olê. Aê, olê, olê, olê, olê, olê. Ô, Cláudio. Cláudio Mota, eu já sabia, você é o bibelô da diretoria. E também comia sua tia. Vai, juiz! Vai, juiz! Vai, juiz! Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Ah, meu Deus do céu, esses ouvintes são bons demais, hein? Mais lá, mais uma mensagem, vamos lá. Olá, amigos da Energia 97, Estádio 97. Aqui é o Paulo, da freguesia do Voto de São Paulo. Eu gostaria de saber se vocês acham que o Rogério Ceni vai ser o novo Falcão do Internacional. Que não deu certo nem no Inter, nem em lugar nenhum. E hoje, simplesmente, não trabalha mais com futebol. Queria a opinião de vocês aí. Um abraço a todos. Valeu. Corre o risco, é claro. Pode acontecer. Pode acontecer. Como não também. Vai. O Falcão não virou depois comentarista? Ele vive do futebol. O Falcão, eu não lembro se ele já era comentarista. Ele primeiro foi treinador da seleção brasileira. Também caiu de paraquedas. Hã? Nunca tinha sido treinador de nada. Ah, né? Como o Dunga. Sim. Como o Dunga. Assim, caiu de paraquedas. Foi esquema Dunga. Exatamente. O Parreira tinha sido técnico da seleção de algum time antes de assumir. Antes da seleção brasileira. Porque o Parreira, antes de ser campeão do mundo, ele foi técnico da seleção brasileira no começo dos anos 80. Mas ele não foi no quarto. Ele era auxiliar, né? Ah, não sei, hein? Mas ele foi... era auxiliar, né? Não. O Parreira, ele era auxiliar, assistente da preparação física na Copa de 70. Isso. Já tava lá dentro. O primeiro jogo dele foi. O Vieira tem razão. Quiet 2, Guaraná Antártica 2,50. Esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM, no oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seu seguro, o seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com o HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte seu corretor. Olha aqui, tem estranho no ninho no estádio. Boa. É o Luiz Gustavo Aquino de Moraes, eletricista do Jardim Santa Paula. Seja bem-vindo, cara. Beleza? Tudo bem com você? Prazer, e aí? Galera, estádio 97 aqui com vocês. Boa. E aí? O eletricista aqui no estádio 97. Inclusive, Sombra, eu posso fazer uma pergunta para ele? Pode. Ele vai perguntar sobre o 220 e o 110, entendeu? Não, é verdade. Ô, RG, porque aqui onde eu tô, onde eu tô no flat, todas as tomadas são 220. É fácil fazer a conversão para a tomada se tornar 110? Porque eu tava pensando fazer isso, eu vi na internet um vídeo, não pareceu um negócio tão complicado, mano, assim. Mano, não vai, você vai derrubar o negócio todo aí, mano. É mais econômico, 220. Ô, mano, é assim, são duas situações, né? O que pode acontecer? Dependendo das... Eu morri. Também, é o mais provável. Um choque, né? Porra, é o mais provável, olha o que ele falou. É que eu não sei exatamente como é no Rio de Janeiro, né? Tem, pelo menos na parte do Nordeste... É, o que acontece, a maioria da Nordeste praticamente inteira é tudo 220. Quase tudo. É. Geralmente cidades litorâneas são assim, né? Não sei por quê, né? Não exatamente, geralmente, mas o Nordeste mesmo. Também é assim, sabia? Não sei. A maioria é 220. Então o que acontece? O 220, muitas pessoas falam que é mais econômico, isso é tudo é balela, tá? O que acontece? O que, bobagem, que você economiza, né? Na verdade? É a instalação, é fiação. Fio, né? Isso, Vieira, fio. Fio. Então o que acontece? Se de repente a sua energia que está chegando aí for só 220, é impossível. Você vai ter que comprar um transformador. Agora, caso você já tenha um 110 aí, a única coisa que você vai ter que fazer é pegar um neutro, que geralmente é o fio azul. É o fio azul, se não fizer o besteira aí. E inverteu, fica e acabou, cara. Pau no gato, taca fogo aí já. Mas incentivar o gato não é uma boa, primeira coisa. E segundo, o Dodô quer perguntar sobre o fio terra daqui a pouco, tá? Aí é com Mota. E aí tem aquela dica também, né? Qual? Aí tem aquela dica, o cara também que não sabe qual que é a voltagem, se é 110 ou 220... Ele põe o dedo molhado na tomada. Se ele fizer só xixi, é 110. Não, se fizer cocô, mano, é 220. Isso é louco. Aí é estranho, beleza, cara? Tô vendo aqui, você é corintiano, tá na tua ficha. É isso aí, Sombra. Graças a Deus aí, né? Nasci corintiano. Não, mentira, verdade. Isso foi depois de um choque que você tomou. Por isso que assim, ele entende verdade, de gato. Na verdade, foi assim, eu gostava muito de São Paulo quando era muito criança. Tem que ser realista e sincero. E aí você chegou. Eu achava o time. E depois da Fundação Casa. Não. Não, ele começou a gostar de menina e virou corintiano. Ah, que isso! Que pancada! Ele não tem muito jeitinho que gosta, não, hein, mano? Ah, não tem? Não tem? Tá doido, tá louco? Sou casado, rapaz. Ah, Mota, vai lá e testa ele. É aí, velho, casado, vou te falar um monte que eu conheço. Aí o que acontece? Eu gostava de ver o São Paulo jogando. O São Paulo eu jogava muito, cara, num timaço. Que ano isso? 94, 95, eu gostava. Pau. Só que tinha um porém, cara, eu gostava muito do Marcelinho Carioca. Então você é torcedor do Marcelinho Carioca. Eu virei corintiano por causa do Marcelinho Carioca. Entendi. E aí foi, cara, eu gostava de ver o Marcelinho Carioca, mas gostava de assistir São Paulo. E meu avô falou, meu avô era corintiano, meu saudoso avô, falou, ó, Gustavo, ou você torce pra um ou pra outro. Eu falei, então, eu vou torcer pro Marcelinho Carioca, pro time do Marcelinho. E virei corintiano, graças a Deus, cara. Então, na verdade, você não gostava do Corinthians, né? Gostava do Marcelinho. Eu gostava do Marcelinho, assumiu que não gostava. Acho que era tipo assim, ô, avô, esse uniforme é feio. Se você para pra pensar... Torcida é chata, mas eu gosto do Marcelinho. O Marcelinho, cara, é um dos maiores ídolos do Corinthians, praticamente. Principalmente da geração de 98, 2000, é o Marcelinho, cara. Então... Eu gostava de ver o Marcelinho jogando e virei corintiano, graças a Deus, tô aí. Tá aí do time dos Bambi, já era. O Marcelinho Carioca, ele é o maior atleta brasileiro vivo. Verdade. É verdade. Para, mano, fala besteira. Não, que bobagem. Vocês tiram a rolha, groselha, os caras não têm referência de ídolo, RG. Tem que levar isso aí em consideração. Tá. Os caras que têm ídolo, um neto, cara ridículo, velho. O cara nem é atleta, não é. Ridículo é você, ô palhaço. Basílio, velho. Tá louco. Não, cara. É verdade. Lava a boca Basílio, pra falar do Basílio, véio. Aí, eu sou anêmico. Marcão, o Basílio é tipo assim, que nem o Gabiru do Internacional. Gabiru é o fiosco de vocês. Ô, Marcão. Gabiru é o fiosco de vocês. Gabiru 77. Respeita o Basílio aí, ô palhaço. Marcelinho Carioca. Aliás, eu quero dizer, eu vou poupar o estranho também nesse lado aí. É, o Domênico poupa. Eu adoro Marcelinho Carioca. Adoro. Vai pro inferno, Domênico. Como assim? É lógico, você vai falar, falar do pênalti lá. Olha do quieto aqui, você viu só? Aí, mano. Não, é que 2000 me traz uma recordação muito boa. 2000 me traz uma recordação muito legal. Agora eu pergunto pra quem tá aqui na mesa, aqui que não é São Paulino. Quem foi mais ídolo? O Marcelinho pro Corinthians ou o Raí pro São Paulo? Vocês estão loucos. Raí pro São Paulo. Nunca. Imagina, quem é Raí? O Raí é conhecido. Quem tem mais título? O Raí é conhecido. Mas mais título? Mas é brincadeira. Mas vai passar vergonha ali. Vai te catar. O cara vai passar vergonha. Vai, vergonha ali é de você, velho. Você quer passar vergonha pra 20 milhões de ouvintes, cara? Que Marcelinho, feio, Marcelinho muito mais. Opa, peraí, só, que feio, tira cara. O fone dele, corta o microfone, já faz título em quantidade. O título mas mais qualquer importante. Coisa que você fizer. Qualquer coisa, Domênico. Tá o Raí, cara, ele é conhecido por ser o irmão do Sócrates. Você tá de brincadeira. O Raí é campeão do mundo, pô. Tá louco. É o irmão do Sócrates. Eu perguntei se é quantidade... Ou títulos importantes. Quantidade. Ele falou, tem mais título que o Raí. Quantidade, tá louco. Quantidade. É só se o Marcelinho jogava futebol, título de botão lá no Corinthians. Só pode ser. O Marcelinho é o maior atleta da história do Corinthians. O Raí não é o maior atleta da história do São Paulo. Corinthians, tudo bem. Então, porque o nosso segundo maior ídolo é maior que o primeiro de vocês. Aonde? Imagina, não fala bobagem. O Raí, ele é conhecido mundialmente por ser o irmão do Sócrates. Sócrates é o atleta do Corinthians. Para, fala besteira. O Sócrates é o eterno atleta do Coringão. Então dá uma chupada aí. Quem é Raí? O Sócrates ensinou esse prego a jogar bola. Os caras é tão ídolo, mano, que a torcida, quando ele, na volta dele, xingou ele até umas horas. Quase expulsaram ele lá do Morumbi. Pois é. Nossa, quem falou uma bobagem dessa? Sim, senhor. A torcida do São Paulo criticou ele. É verdade. Meu, como que você pode falar uma asneira dessa? Não, asneira não. Quando ele voltou da França pro São Paulo, ele já meteu logo uma caixa. Desceu do avião. Você já falou isso aqui na mesa. Você é louco. Ele desceu do avião, jogou, ganhou o título em cima de vocês. Inclusive, numa manobra do jeito da federação. Nunca. Nossa. O cara, ele se arrependeu. Ele é dono de boteco. Ele tá bêbado. Gente, olha. Estranho no Ninho, não pode vir bêbado pro programa. O Barro, você não fez o teste? Falou. Não, quebrou o bafone. Ah. Que é? Inclusive, olha, nem o Bar, nem o Bar conseguiu agora. Nem... Inclusive, naquele Campeonato Paulista de 98, foi praticamente uma várzea. Várzea, Domênico. Porque chegou um atleta, não, pelo contrário. Não existia um período de inscrição. Qualquer campeonato tem. Aquele dia lá, o cara desceu do avião e foi jogar bola. Várzea, isso é várzea. É várzea, mano. Federação Paulista aí prejudicou o Corinthians aquele ano. Ah, de novo, tudo que se espera é prejudicar. Mais uma vez, o Corinthians foi prejudicado pelo Zé. Chororô, hein? Ô, mano. Que? Fala da Bozano que é mais inteligente. É, fala. É, mas isso daí é óbvio, isso daí é evidente. Rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora você vai levantar o braço, você não vai estar com aquele cheiro de coberta de mendigo. Você vai estar cheiroso, cheiroso, cheiroso e sequinho, sequinho, sequinho. Você vai pegar quem você quiser hoje à noite, tá bom? Tenho certeza absoluta. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte que for ligeiro, liga aqui no Estádio 97 e diga o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre não, cara. Você vai ganhar. Você leva para casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem. Vamos lá agora ao nosso Momento Sem Parar. São 3 ouvintes na sequência. O Momento Sem Parar, agora o Sem Parar é um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar sua vida, no seu tempo, toca Asdrúbal! Boa! E leva o Benjamin no canto! Sente pedala, mano! Sente pedala, mano! E leva o Benjamin no canto! E é fofarrão aqui que também, tá aqui o... O eletricista. Alô, por que esse fofarrão? Ah, é o... Alô. Eu sou fofarrão, não. Para. Isso. Nossa. Alô. Alô. Quem fala? É o Everton. Everton. Everton, eu gosto. Everton. Você gosta, Silvio? Eu gosto. Everton. Everton. Everton. E aí? Everton no quê? Everton André Gomes. E quantos anos, hein, o Everton? Tenho 35, vou fazer 36 na segunda-feira. 3.5. Ah, parabéns, adiantado. O seu Everton é com H? Que ele, tinha um aí que deu problema, não. O Everton com H lá, né? É. Sem H. É sem, né? É sem frescura, é com V e sem N de frescura. Navio. Sem frescura, sem frescura. E aí, sem frescura é diferente? Sem não? Frescura é Mi, né, Dodô? Como? Mi. Mi? É. Como Mi, RG? Ele quer Everton, o tom é Mi. Dó, ré, mi, fá. Ah, sensacional! Na cara do Marcão, velho. O Marcão parece que viu um saquinho. Zero. Zero é muito. Zero é muito o quê? Sua prostituta. Não, zero que não, é? Hein? Zero. Ele não merece zero. Não merece zero. Merece muito mais. Domênico. Fala, velho. Tem também aquela bala de Gomes lá? Ah, bala de Gomes. Sensacional, RG. Meu Deus. Vocês estão pegando no pé do nosso estranho. Mandou bem pra caramba. Brigadeiro. Nós. É, Gomes. Ai, meu Deus do céu. Ô, Everton, qual é o bairro, hein? Eu sou de São Bernardo do Campo. Entregou. São Bernardo, ABC. Assento ABC. ABC. ABC. ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Ô, velho, aí, o time? Sou São Paulino. Começou a cheiradeira. Chico quê? É verdade. Sem choradeira, mano. Aqui a gente tá. Ô, Everton. Né? Esse ano eu vendo. Nós temos aqui no programa duas opiniões bem distintas. Temos aí o Mota, que defende o Rogério Ceni, coloca o Rogério Ceni como um cara que tem que ser preservado, dada a continuidade ao trabalho. E nós temos aqui o Mano Cover, o nosso Marcão. Já é Mano Cover, é Marcão. Ganhou vida. Xerox. Esse organismo ganhou vida. E o Marcão falou assim: olha, Rogério Ceni, pede o boné, vai embora, você já teve o seu tempo, não dá, e etc. E aí? Tá lá na urna, você bota no Marcão ou bota no Mota? Marcão que é modinha, bota? Né? Hã? Modinha o Marcão, né? Modinha não, o Marcão deve ter pedido fora o Rogério Ceni em épocas atrás, quando o Rogério Ceni deve ter falhado O Rogério como goleiro, Everton, eu nunca critiquei, velho. Aliás, ele foi, hoje é o maior ídolo vivo da história do São Paulo Futebol Clube. Isso aí não tá em discussão. O que eu tô analisando aqui são números, são fatos. O Rogério Ceni até agora conseguiu o quê no São Paulo de efetividade? Em termos de resultado, fala pra mim o que o Rogério conseguiu. Tamo no meio do ano já. O Tite conseguiu o quê? Não estamos comparando. Antes da Libertadores, ele perdeu pro Tolima. Saiu pro Tolima na Libertadores. Isso aí é uma frase, tá louco. Não, mas então o Tite já tinha um passado no futebol, né? Sim. Não, mas importa. Tinha sido assim, campeão da Copa do Brasil. Ele tá falando que o Corinthians bancou o Tite. Exatamente. Num momento terrível do time. Foi ridículo, foi a maior vergonha do Corinthians. Passou foi aquela eliminação do Tolima. Verdade. O Andrés foi lá e falou: o Tite vai ficar, porque acreditava no trabalho do cara. Mas aí o Andrés fez. Aí o Andrés fez o que Paulo fez na Bíblia. Acreditou no homem. Acreditou no homem. É verdade. Andrés fez um papel de apóstolo. Acredito no homem. Mas o que eu penso é o seguinte. O que eu penso é o seguinte. A gente vê na imprensa, toda vez que o técnico é demitido com pouco tempo de trabalho, a gente vê a imprensa criticando a diretoria por ter feito isso. Aí quando aparece o Rogério, os caras querem demitir com meses de trabalho. Aí não tem nada dessa de dar tempo pro técnico, de um trabalho montado. O Luxemburgo tá cansado de falar que você precisa de 6 meses, 1 ano pra montar um time, pra fazer um centroavante, ficar 35 metros do zagueiro, pra ter um time compacto. Você precisa de tempo pra fazer isso. E eu não concordo com o Marcão quando disse que não tem, São Paulo não tem padrão de jogo. São Paulo tá jogando igual já faz tempo. O problema é que as mesmas peças não são repetidas. O São Paulo, além de vender, virou banco, né? Tem peça machucada, Cueva experimentou um sprayzinho suspeito lá. Tá sempre mudando. Teve dificuldade para manter, para firmar um goleiro, né? Lateral direito não firma nunca. Pra firmar, né? Então, assim, não é padrão de jogo, são as peças. O São Paulo repete o mesmo time já faz tempo, não é por culpa do Rogério. Mas isso não é exclusividade do São Paulo, Everton. Todo mundo machuca jogador, todo mundo vende jogador, isso aí é do mercado brasileiro. Você vai não como São Paulo. Ah, mas não é como São Paulo. O Corinthians tá com o time. O Corinthians como São Paulo, Marcão. Como que é, Everton? São Paulo, desculpa, machucou muito. Comparado ao São Paulo, ninguém, quem vendeu com o São Paulo? Não, mas em termos de venda de jogador, o Corinthians não é um clube que tem capacidade de vender jogador que nem o São Paulo, porque não é um time conhecido lá fora. Não, não tem não, palhaço. Dá uma olhada nas vendas aí do Corinthians. Vendeu quem? Vendeu quem? Para. É Jadson, Giro, Ralf, Malcolm, Wagner Love. Chega o Barcelona. Quem mais você quer? Chega o Barcelona. O Corinthians perdeu numa janela 8 jogadores, ô cambada de prédio. Mas pra China. Não importa, vendeu, idiota. Não ganhou nada, não ganhou nada, quase. Você compra lá um joguinho do videogame, não tem time da China, você entendeu? Você chamando o teu irmão de idiota, Maurício. Que é isso, Maurício? Vou chamar a dona Maria aqui já, hein? Não, realmente eu falei errado, é um perfeito idiota. Juiz! Isso. Quero ver o juiz. Aí, mano, seu frango. Pro inferno. Cartão amarelo pra você. Amarelo, só. Que é isso? Sangue do teu sangue. Aliás, Sombra, se der tempo hoje, senão inferno. Depois na segunda-feira eu vou contar a história aqui do porquê meu irmão virou corintiano. Vou contar aqui pra todo mundo. Não, vamos segurar a audiência pra segunda. Pra salvar a família. Vamos lá. Ouvinte do Estádio 97 merece. Fala, estranho. Você não acha que tá acontecendo? O time de São Paulo não é ruim, cara. Eu não acho o time de São Paulo ruim, sinceramente. Não é. Você tem prato, primeira coisa coelho, sábia, cara, que você fala, não, no ar. Tem peças bem ruins ali, né? Não, tem peças que não renderam o que esperavam. Cara, como o Wellington Nem, o Cícero. Tirando essa situação da diretoria, que é péssima. Você não acha que esse ego do Rogério não atrapalha, cara? Óbvio, acho que os caras não têm birra do Rogério? Mas eu acho que tem. Vocês têm muito mais birra do Rogério do que o próprio torcedor do São Paulo. Porque o Rogério vocês... é assim desde sempre. O Rogério, quando era jogador, era criticado por ser arrogante também. É, porque os caras não estão fazendo de propósito pra tentar derrubar ele, sei lá. O Rogério nunca teve simpatia de imprensa. E outros torcedores, como o Marcão, como o Marcos do Corinthians, do Palmeiras, teve, por exemplo, o Rogério tem aquele jeitão dele, entendeu? Agora, então, a gente vai ter que falar de arrogância do Mano Menezes, arrogância do Leão, quando era técnico ainda, do Luxemburgo. Qual que é o técnico que vai pro microfone e fala, meu time tá uma porcaria, sabe? Errando, não vai falar porcaria, mas... Qual é o técnico que faz isso? Não, mas agora o Rogério não faz, ele é arrogante. Técnico que falou, né? Não, meu time perdeu porque jogou mal. É. Jair Ventura, Abelão... Não, mas reconheçamos, vai. É bem difícil, hein? Já faz várias rodadas que o Rogério mudou a postura dele pós-jogo. Em relação à entrevista, mas isso no microfone. Não, mas é que eles estão falando. Mas no vestiário. Aí que tá. Eu ontem tava prestando atenção no jogo. Eu falo assim: meu, os jogadores são correndo pra caramba. Os caras jogou ontem, mano. Os caras estavam correndo. Eu acho que quando você não tá ligado muito no treinador, você não tá muito indo com a fuça do treinador, o nego não ia ser entregado daquele jeito. Os caras correram. A gente pode discordar sobre muita coisa, mas, cara, escorreram. Ô, mano, você que é corintiano, você viu o jogo, né? Sim, sim. Ah, viu o jogo? Quem é aquele que não assiste jogo do São Paulo, viu o jogo? Não, mas eu tava assistindo aqui vários jogos, porque... Não, eu tava assistindo aí, eu vi o São Paulo, eu vi o pedaço do jogo do Palmeiras, eu tava assistindo o jogo do Botafogo com o Vasco, eu vi vários jogos. Antes. Mas correu, não correu? Antes. O time de São Paulo no segundo tempo? É. Foi melhor do que no primeiro. No primeiro tempo, São Paulo tava bem apático. No segundo tempo, melhorou a postura. Ô, Sombra. Oi, diga, estranho. Explica o nome daquele menino novo lá que entrou no último, a substituição lá, o nome dele? Brenner. O que justifica a entrada dele e não do Gilberto, cara? Sendo que o Gilberto é o artilheiro do São Paulo. Desgaste. Né? Tava poupando o cara. Mas eu não queria testar o moleque. O jogo. E queria testar o moleque. A 40 minutos do segundo tempo. Mas o Rogério falou que era desgaste? Não. Ah, você concluiu isso? Lógico. Não, mas com o Zé, falou pra ele. Ah, entendeu? Eu penso o seguinte, o Brenner é um jogador que talvez tenha um pouco mais de domínio de bola fora da área. E o Rogério talvez tenha preferido o Brenner ali do que o Gilberto. O Gilberto é um cara pra ficar lá mais dentro da área. Ah, mas o Rogério sai da área. Com o Gilberto no time era mais cruzamento na área. Ninguém acerta cruzamento ali, né? Aliás, hein, verdade. De fora da área. Meu Deus do céu, hein? Mas então, Sombra, aí, ó, é que entra o trabalho do técnico. Você vai me desculpar, o Cafu também, 92, lá não sabia cruzar, o Tele Santana ficava com ele pós-treino, cruzando bola pra dentro da área. Então, só se o São Paulo... Bruno que tá lá agora, é o Bruno, né, o Cafu. Não importa, não importa. Ele que faça o Bruno cruzar a bola pra dentro da área. Quem que era o Cafu também, 92? O Fábio ninguém. Santos também. Mas nenhum jogador faz mais bola, isso, hein, Marcão? Mas sabe por que não faz? Porque hoje técnico não pega mais o cara e faz. Não faz. Mas o trabalho dele é esse. Mas a maioria do técnico não faz isso. É jogador formado no sintético. Se tivesse sido formado no barrão, no terrão, tava cruzando bem pra caramba quando pega um campo desse. Vou te falar. É jogador que foi formado no sintético. Ó, mas vocês estão de brincadeira, velho. O jogador, quando ele se torna profissional, ele já tem que chegar na categoria profissional pronto. O treinador não tem que pegar na mão do cara e falar, vamos treinar isso, vamos treinar aquilo. O jogador tem que sentir que ele não tá bem naquele determinado fundamento e ele próprio tem que tomar partido na situação e falar, mano, eu vou aprimorar meu cruzamento. Nem eles querem, né, mano? Eu vou tentar aprimorar minha finalização. Nem eles querem, né? Eu acho um absurdo sugerir isso daí. O treinador pegar na mão do jogador e falar, você tem que cruzar assim, vamos treinar assim. Vamos treinar. Cara, fazer é profissional, isso. Tem que fazer, lógico que tem que fazer. Ale, você foi treinador? Sim. Ainda é treinador ou não? Não, agora eu tô um pouco parado. Tá um pouco parado que saci de patinete. É verdade. Mesma coisa, você concorda com isso? Que não tem que pegar na mão do jogador e ficar lá treinando o cruzamento? Cara, mudou muito o futebol, né? Tanto que antigamente, não tem muito tempo não, mas os jogadores eles gostavam de ficar mais no campo. Tem jogador que morava, inclusive, no CT, né? É, hoje não tem mais. Então, o Rogério fazia muito isso, Rogério. É, Rogério de bater uma bola, de aprimorar. Hoje em dia, nem acabou o treino, os caras já estão com o celular na mão, com o WhatsApp, já estão saindo fora. Mas assim, o treinador não tem que chegar e falar assim, não, você não vai embora agora. Você vai ficar aqui treinando o cruzamento, vai ficar eu, o auxiliar, o terceiro goleiro, vai ficar aqui. Eu acho que é legal você fazer isso. Agora tem um montão de implicação. Numa dessa o jogador fica de cara feia. Bicudo. Outra o preparador físico, o fisiologista já não gosta, que é uma carga diferente de trabalho. Começou. Então é um pouco diferente. Mas eu acho que é um trabalho que precisa ser feito. Ou antes do treino, ou durante o trabalho de treinamento, mas que é um trabalho eu acho que trabalho técnico. Como o Mano disse, você não ensina, mas você vai aprimorar, pô. Agora, olha, nessa discussão toda aí, eu tô com o Marcão, viu? Pô, RG, você tá aí. Eu acho que o Rogério... Nossa, o Sombra não vale nada, velho. Ah, a gente sabe disso. É, eu tô com o Marcão, o Rogério tem que correr, ele tá correndo contra um tempo, olha, terrível. Olha os jogos que vêm pro São Paulo pela frente até a 13ª rodada. Só pedreira. É só porrada. Só no 13ª, na 13ª rodada que ele vai pegar o Atlético Goianiense, se eu não me engano. Então, onde? Fora. Onde? O resto é tudo jogo... Aqui. Goianiense onde? Aqui, aqui. Ah, bom. É tudo jogo... é tudo jogo grande, cara. Então, esse negócio de contratou 4, 5 jogadores, se não botar esses caras... Porra, vai sofrer pra caramba. E esses caras vão entrar numa pressão desgraçada, velho. Se o time não rodar. Domingo já é pressão total. Porque Fluminense... é só jogo grande. Vai pegar o Fluminense. Fluminense, né? Flamengo e Santos, não é? É, o Flamengo. Porra, é só jogo grande. Pedreira, velho. É só jogo grande, Fluminense em casa e os outros dois fora. Fora, Mas campeonato brasileiro, gente. Campeonato brasileiro, dificilmente você vai pegar uma sequência de babas aí. Você tem 20 times aí que 16 são muito bons. Não, não, mas estamos falando, mano, com relação ao São Paulo, a situação do São Paulo. Sim. Por exemplo, ontem pegou um time na zona de rebaixamento, pegou esse time e botou ele dentro do elevador, os caras foram pra... subiram 6 posições, porra, na tabela. É, ainda tá tudo muito... Assim, sim, eu acho que, por exemplo, não vou contar que esse jogo o São Paulo vai perder os 3, não acho. Não, quantos pontos você acha que faz, Sombra? Eu acho que faz 4 pontos. De 9. Empata 1, ganha 1. Ué, quatro perde bolas. Perde 1, ganha 1. Por exemplo, esse jogo com o Fluminense aqui no Morumbi domingo é obrigação do São Paulo ganhar. Obrigação do São Paulo ganhar. Bom, o Everton, mas vocês viram o que o Fluminense fez ontem, né? Abração. Não sei não se dá pra cravar com 100% de certeza que o São Paulo tem obrigação de ganhar do Fluminense. Pega o Fluminense aqui e vai pegar o Flamengo lá, hein? Gente, que fez? É mais fácil ganhar do Flamengo lá do que do Fluminense aqui. Assim. Essa molecada do Fluminense tá voando, filho. Nada. Nossa, o Flamengo tá jogando nada. Cara. Ô, Everton, deixa seu palpite então. São Paulo e Flu, domingo. 2-1 pro São Paulo. Então tá bom, amigão. Um abraço pra você, boa noite. Um abraço, só mandar um abraço só pro Rafael, pro Beto Love, pro Ney, Beto pro meu irmão Love, que tá escutando lá, pro Duda, e acho que é isso, eu tô com a minha esposa aqui no carro, minha filha dormindo, então um abraço pra todo mundo aí, brigadão, viu, cara? Alô, cara, abraço, valeu! Vamos lá, segundo ouvinte no momento, sem parar, ainda mais fácil, compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência, toca Asdrúbal! Isso, chupa que é legal, chupa Domênico, mania mundial, chupa Domênico, pensa a melhor é música, caiu mesmo, eu derrubei mesmo. Essa música é maravilhosa, que música foi boa. Muito que boa. Que foi ali? Isso não, você não vai falar assim do Dodô, não. Isso não que é o Katsu. É hit, né? Hit é a tua véia. Ah, véia não. É, mas não é hit, foi hit, não. Um dia foi. Oi, mas alô, cinza. Alô. Mas não faz mal, mas foi. Alô, quem fala? Assim que eu respeito. Gilberto. Ô Gilberto, tudo bem? Tudo. Gilberto do quê? Gilberto Conde Conceição. Conceição, eu me lembro muito bem. Lançamento. Vai, linda! E aí? O Beijinha tá aí? Eu? Não. Eu? Fala! O Beijinha, ele... Ele vai fazer totô. Aí. Não, ele vai fazer totô, amigão. Pode falar, amigão, pode falar. Totox? Ah, eu fui usar o fricô. Vamos ver se eles descobrem agora. Aqui. Jardim São Jorge. Jardim São Jorge. Jardim São Jorge. É lá no Corinthians. Lá perto da lua. Não, no Corinthians, ali na rua, que tomaram da gente. Perto da São Jorge 777. É que tomaram aquela rua da gente lá, o estacionamento. É, tomaram não, a prefeitura ela pediu de volta aquele terreno. Era um terreno administrado pelo Corinthians, e quando era administrado pelo Corinthians, as pessoas paravam ali, Motinha. Não, eu tô falando sério, tô falando sério. As pessoas utilizavam aquele pedaço da marginal ali pra poder parar seus carros. E com segurança, você, na hora que voltasse, seu carro tava intacto. Hoje não. É, hoje em dia, se você deixa teu carro lá, a chance de você voltar e ele tá sem as quatro rodas é imensa. É. Então, parabéns, prefeitura. Mas o Corinthians cobrava estacionamento ali, mano? Com um baita problema, quem não põe a Cracolândia lá? É verdade, mano. Maloqueiro por maloqueiro. A Cracolândia na tua casa. Tá tudo em casa. Oba, mas não cobrava estacionamento lá? Cobrava. Então, não podia. Cobrava, né? É. Mas óbvio, Mota. Ô, Mota, se você vai ceder um serviço que você tem uma pessoa pra fiscalizar... e uma pessoa pra, inclusive, fazer a segurança do patrimônio de todo mundo que tá ali, não tem como você fazer isso de graça. Ah, mas era pública de graça. A rua? Não, mas aí, não, não era pública. O Corinthians, ele tinha ali como sua dependência. Não, o Corinthians, ele não, utilizava ali invadido. Como suas dependências. Ah, era invadido. Terreno invadido. Não, não era invadido porra nenhuma. Vocês são grileiro, né? Corinthians tomou, né? Corinthians tomou. Não. O que acontece é o seguinte, aqui naquele pedaço ali, Sombra, o Corinthians, ele fez um estudo e viu que tava sobrando asfalto na marginal. É, já que tinha duas pistas passando na frente do Parque São Jorge com espaço pra três, o Corinthians ele pegou uma das pistas ali e fez o estacionamento. Mano, pegou pra ele. Ô, mano, se o Corinthians fosse aqui na área, ele ia o quê? Pegar a faixa de ônibus pra ele aqui da Paulista, isso? Nossa, isso é igual, e o Cássio fez um milagre aqui na Arena Corinthians. Defesaça, hein, mano? Não, mas não fala, mano. Cássio fez um milagre. Ah, mas foi uma defesaça, olha, cara. Tá olha o Bahia! Tá bora, Bahia! Tá cheirando a carajé queimado, hein? Olha o Bahia! E que time que você é? Que time? Eu sou São Paulino. Mais um reconstrução, estamos em reconstrução. É o momento aí, pra gente ter que aceitar, né? É, estamos reconstruindo. Ô Gilberto, São Paulo, o futebol do Tricolor tá melhorando, não tá? Ah, eu, desde o começo do ano, eu acho que ainda tá do jeito... Foi do ano passado ainda. Não vi muita melhora, não. O Mota preserva bastante o Rogério. Sim. O Marcão aqui, o nosso querido bateu irmão do forte. Mano, chegou e falou, ó, Rogério, tchau, já deu, obrigado. E você, se fosse o Leco, o que, que você fazia? Ah, eu também, pelo ídolo que a gente tem com o Rogério, eu acho que eu preservaria ele, porque... Pra não queimar a imagem dele mais no São Paulo, né? Sim. Então, preservaria e mandaria embora, não é isso? Não, que você quer dizer, Rogério? Estamos preservando a sua imagem, Rogério. Não. Também dá uma chance, de repente, para um outro técnico. Porque aí, tá vendo? Quando vê, pode piorar mais que nem... Não querendo ser... Não, se Gilberto, chegar o segundo turno e tiver, de repente, décimo... quinto, décimo sexto, não querendo ser tendencioso na sua resposta, Gilberto, mas assim, se fosse você o presidente do São Paulo, você teria mandado o Rogério Ceni embora ontem ou antes já? Não! Não sei, não. Acho que... Nossa, isso é muito antes. Teria uma conversa com ele, tá vendo? Eu vejo os torcedores bem divididos. Mas você viu que o Cueva voltou bem ontem, voltou a jogar bem, já tinha jogado bem no domingo, ontem o Cueva jogou um bolão, hein? Eu acho que ele voltou ainda mais ou menos, hein? Eu não vi muita coisa nele não, hein? Bom, eu discordo, hein? Eu acho que ontem o Cueva jogou muito bem, ou eu tô enganado? Eu gostei, né? Foi desse menino novo, Denilson. Denilson, né? Esse jogou bem, né? Denilson! O Jusilei também é um... Muito bom, O Jusilei é muito bom. Mas tá mantendo a média, né? Bom, E um cara que não estão chamando muito holofote pra ele, mas tá comendo a bola também, é o tal do Marcinho, hein? Marcinho. Bom jogador. Ótimo jogador, hein? Olha, você vê, então, tem alguns jogadores despontando. Falta técnico, né? Talvez reforçado agora, se o Rogério conseguir dar uma cara, o São Paulo, de repente, pode melhorar. Eu não sei. Olha, isso é a minha opinião. Esses reforços, será que já chega pra semana que vem? Ah, já tem nego chegando aí, viu? O Petros, é o Jonathan Gomes que é meio, o Petros que é segundo volante. Chega, agora se vai jogar e agora Arboleda. O Sombra. Diga, Vieira. E você, o que você acha sobre fica ou não o Rogério? Eu claramente tô vendo uma evolução. Você acha então que tem que esperar um pouco chegar os reforços? Eu estou vendo uma evolução no Rogério, comportamental e tática. Eu tô reparando dessa maneira. Tá? Ontem eu vi o São Paulo praticar, se não é um futebol maravilhoso, pelo menos assim, o segundo tempo aí, um bom futebol, fez uma blitz danada. Outro que tá indo bem todo jogo agora, é o Renan Ribeiro, né, Mota? Tá indo bem, né, Sul? Agora, o São Paulo teve dificuldades, principalmente em bola cruzada, a depressão que o nego não sabe cruzar uma bola na área. Mas né? Isso não é exclusividade só do São Paulo, não, né? E muita dificuldade ali, e talvez isso porque muda muito o time, né? A dificuldade de entrosamento ao redor da área fica assim, sempre fazendo opções erradas, passes errados. Tudo bem que o Atlético fez uma barreira ali, né? Aliás, o Atlético ontem não ofereceu nem raramente o contra-ataque, né? Ele abriu mão mesmo do jogo para se defender, né? Ficou bem postado lá atrás. Agora, faltou um pouco de qualidade ali na articulação frente à área, penetração na área. Sempre o último toque errado. E o Wellington nem perdeu uma grande chance de gol no último minuto, no último lance do jogo, né? O que você acha da penetração na área, Ale? Eu acho importante. Principalmente se tiver aquela prática de você molhar o gramado antes, né? Ah, uhum. Sim, claro. Acho que aí dá uma facilitada. Agora, eu tava fazendo aqui, vocês estavam falando do São Paulo, se é bom ou ruim. É. Tava fazendo uma formação aqui. É, vamos lá. Com Araruna na direita, Rodrigo Caio, Militão, Júnior Tavares, Jusilei, Petros. Soletre, Pretos. Thiago Mendes. É. Aí Cueva, Marcinho e Prato. É. Sobra. Esse time não é bom? Eu acho bom. Alô, Sobra. Oba! Eu acho mais... a torcida está 97? Não, não. Tá, para esse jogo nós não teremos. Olha, eu acho esse time bom, sim, cara. Eu acho que o que falta mesmo é dar conjunto. E sequência, conjunto. Repetir a escalação. Repetir demais a escalação. Repetir o desenho. É. Aí, e tudo alguns caras começaram a render, né? Por exemplo, o Cícero. Não, o Cícero não tá nessa escalação, Mota. O Cícero não tá na escalação. Presta atenção, presta atenção. O Wellington também não tá. Presta atenção. Porque o Ceni não vai colocar essa legal. O Gibinha não tá gostando. Olha, posso falar uma coisa? Mas esse cara, mas tô falando, o Rogério Ceni não vai não contar com esses caras. Porque o Rogério Ceni gosta dele e coloca o Cícero todo jogo. Tá errado. Mas ele coloca, não tem como. Nem também tá errado. O maior erro do Rogério pra mim é esse, por exemplo. Ele bancou o Cícero e mandou trazer o Cícero. E ele vai ficar com o cara porque ele trouxe, ele não quer dar o braço. E o Lugano, foi bem? Não sei. Veja bem, eu acho que ele tá evoluindo. Não sei se ele vai continuar bancando o Cícero como titular. Então, não dá. Eu tô falando, não dá pra ver um time sem o jogo é outra velocidade ali no meio campo, a dinâmica é diferente. Ontem você viu que Jusilei e Thiago Mendes, como os volantes, fluiu muito mais o jogo. Fluiu muito mais. Ali não é nem que o Cícero é bom jogador, tem uma boa técnica. Sim, sim. Mas esse tipo de jogador vai ser difícil ele conseguir jogar num futebol que é cada vez mais dinâmico, é mais físico. É. Então, você pega, por exemplo, o Grêmio é um dos principais times do Brasil disparados. Pega o meio-campo do Grêmio, é movimentação, é dinâmico o tempo todo. Talvez o Cícero, se o São Paulo der uma ajeitada e começar a praticar um futebol melhor, dentro de um contexto jamais azeitado, capaz do Cícero entrar e aí não comprometer, porque a coisa já tá um pouco mais engrenada. Ô, Sônia, é isso. Eu tenho uma dúvida aqui. Qual é o nome daquele rapaz lá que foi indicado pelo Cueva, lá da Colômbia? O Arboleda. É o meio de campo, é esse? Não, Arboleda... Arboleda é zagueiro. Equatoriano é o Jonathan Gomes? Eu acho que é o meio de campo. Ele vindo, o Tomás roda? Ou já rodou já faz tempo? Mas o Tomás, ele não é que roda, ele nem escalado ele é. Então ele não tem como rodar um cara que nem joga. Mas não sufoco, entendeu? Hein? Alô, Sombra. Oi, diga, Gilberto. É que eu escuto vocês sempre, né? É que bom. E agora eu tô conseguindo ligar porque eu sou motorista de ônibus, eu sempre estava escutando vocês e trabalhava sempre à tarde. Aí hoje eu tô tendo a oportunidade de ligar. Pô, legal, eu sofri um acidente uns 2 meses atrás. E agora, graças a Deus, eu já tô me recuperando. E hoje eu consegui ligar, porque senão essa hora era pra mim estar trabalhando. Aí você bateu o busão? Como é que foi? Não, eu... Ô, mano! Não, tá perguntando. Caísa, eu fui correr, deu um jeito no pé. Estou afastado, mas é bom que eu sempre agora estou acompanhando vocês até. Porque... Ô Gilberto, não faz isso não, ficar correndo, mas depois de velho a gente tem que maneirar. Que nem o Alê, velho. O Alê não consegue andar, velho. Hoje eu tô igual a motorista distraído no ônibus. Como é que é o motorista? Vou passar do ponto. Deixa eu fazer um mexão aí. Faz aí, Gilberto. Fala, Gilberto. Passa. Só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais barbear. Proteção e diversão. Proteção e diversão. Aí, rapaz, e vai fazer... 99, como é que é? 99. Ah, é voo de 99 e Corp. Corp. Voo de 99 e Corp. Isso. Boa. E todo dia... É dia de Corp. É dia do quê? É dia de craft. Todo dia. Onde? Aê, rapaz! Boa, Roberto. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, viu? Tá. Parabéns. Boa. No Crasso. Tá bom. Tá bom? Obrigado, hein? Um abraço pra todo mundo aí. Valeu, meu abraço. É nóis, Tricolor. Melhoras pra você aí, Gilberto. Você quer mandar um chupa pra alguém? Pro Mano, como... Pro Mano? Manda pra esse trouxa. Por favor. Tomara que agora você machuque o outro pé. Juiz! Tem cartão, juiz! Tem cartão aí, juiz! Por favor, coral de chupa pro Mano. Chupa! Quem tem coral agora, estádio? O estádio agora como tem coral? É? Peraí, repete, como é que é o coral? Esse daí é a... Como é que é que chama? É o coral da sabedoria do estádio. Coral da sabedoria. Chupa! Tem o coral do Mota. É o coral do Mota? Qual é? O coral do Mota? Não. O coral agora não quer se manifestar sobre o Mota, não. Ah. Agora não. É um lixo. O coral, né? Nossa, é, veja bem, o coral. A produção quer quebrar o moto. A gente paga o coral. Cara, esse coral, hein? É por cantada, é uma bala. Nossa, só amanhã. O Mota tá tomando fora até do coral. Tá tomando até do coral. Ô, mano, já trocou a fraldinha aí, mano? É, tá tomando um sufoco. Tá tomando um sufocão, hein, do Bahia? Tomando sufoco aonde? Só da Bahia aqui, filho. Que jogo você tá vendo? O Cássio já fez 12 defesas aí. Ué, o goleiro do Bahia também, ele se safou de tomar o gol aí naquele lance do Rodriguinho que o Jadson atrapalhou ele. Em termos de chances muito boas... E o Gabriel era pra ser expulso. Imagina, que expulso, não fala bobagem. Fala bobagem. Pé alto. Você quer contato? Ô, bacana, não quer contato, vai jogar vôlei. Faz um favor pra mim aí. Ô, vamos lá, terceiro ouvinte do momento, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar sua vida no seu tempo. Vai, Bambi! Vai, Motinha, vamos lá. Vai, Bambi. Vai, rebola. Vai, Ale. Essa é a melhor, Bambi. Essa é boa, lá. Agora, vai, Bambi, vai. Só você e... Ah, ele é gay. Ah, ele é gay. Todo dia, toda hora, ele gosta, ele adora. Ah, ele é gay. Melhor, mano. Você é sensacional. Essa não rolou. Levanta a torcida. Hoje se levanta. Tá? Essa não deu o química. Estranho que é São Paulino. É corintiano, mano. Ah, não, mas ele fala de São Paulo. Essa música brilha, Olhinho, brilha. Eu comprei futebol. É que ele se arrependeu de ter virado. Alô? Essa música ele ia tirar, viu? Quem fala? É o Maurício. Maurício Mota da Silva, Dudu. Maurício Mota da Silva. Quantos anos? Olha aí, rapaz, que isso? Maurício Mota da Silva, quantos anos, hein? 30? 3.0, RG. Ah, vai ser esse final de semana. Como assim, RG? Inaugurar minhas férias. Vou pra Santa Isabel e lá eu vou montar no cavalo. Lá, ah, motar. Sensacional. Nota 10, RG. É nóis. Tamo junto. Nota 10. Isso aí merece 10. O que você achou, Ale? O que foi? Isso aí merece 10. O que foi, ridículo? Merece 10, Ale? Merece 15, pelo menos. Ah, bom. Retiro o ridículo. Tá ofendendo já. Qual que é o bairro que você mora aí, ô Mota? Eu moro no Jardim Roda de Fresa, Dodô. Jardim o quê? Roda de Fresa. Isso aí travou o GPS, hein, velho? Guarulhos? Guarulhos, boa. Olha o estranho, nossa. É aí. É o GPS agora, Guarulhos. Nossa, é logo senhor. Ali, ó. Olha o nosso estranho. Vai estranho, como é que é? Você sou eu, amigo. Olha o estranho, você faz bem o narigudo. Ah, o estranho deitou no narigudo, velho. Muito bom. Sabe tudo, narigudo. Trouxa. Cachoeira, perto da cachoeira ali. Eu moro ali perto também, velho. Ah, estranho, fez um amigo. Ah, que meu primo mora lá, o jogo. Cachoeira, né? Troca na cachoeira. É, os caras lá. Cachoeira, né? Maurício, time, Maurício. Pronto? É o quê? Qual? É Santos! A conexão dele não tá boa porque ele tá no além. Ô Maurício! Ah, não, sacanagem. Aí, ô, mano, ô RG. No além tá seu time. Ah. Meu time tá mesmo, meu time, eu prego. Tá lá na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Eu tô vendo como é que tá seu time aqui contra o Bahia e quanto tempo ele vai ficar Bahia, em primeiro lugar. Peraí, quanto tá o jogo? Quanto tá o jogo? Mano, zero. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro? Ah, deixa eu ouvir Chico Xavier falar. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro, me falem? Ah, tá, beleza, então. Deixa o Chico Xavier falar. Jaca, oh, hoje, gente. Maurício! Como é, RG? Assistiu o jogo ontem, velhinho? Assisti, cara, assisti, jogou bem, né? E aquele nosso trio de ataque ali, hein? Ah, o que é isso? Ah, assim, o Kaique tá saindo bem, né, RG? E o Copete, o Copelé, o famoso Copelé, voltou a jogar bola, né, velho? Copelé foi legal, hein? Boa! Porque ele tá bem, voltou a jogar bola. Então, é aquilo. O Dorival, eu gostava muito dele, mas ele tava insistindo numa peça que não tava dando certo, né, cara? É, ele deu o Levir e o Elano deram um banquinho ali no Vitor Bueno e parece que deu uma melhoradinha, né? Voltou melhor, né? Não, tava precisando, tava com muita moral, não tava jogando nada, né, meu? Então, agora eu quando falo do nosso ataque, não é que são ali pernas de pau, não é nada disso, é que precisa afinar mais. Você assistiu o jogo contra a Ponte? Contra a Ponte foi, é impossível perder aquela quantidade de gol, né, cara? Não pode. A gente perdeu muito gol, apesar que perder gol é a especialidade do Santos também, né, meu? Mas, amigo... E aí, você vai sentir muita falta do Lucas Lima ou tá naquela, se for, foi, vamos partir pra outra? Não, deixa o Lucas Lima ir com Deus, porque já faz tempo que ele não tá querendo jogar, sinceridade, né, RG? O Lucas Lima faz um jogo bom e 3, 4 jogos, aquele chinelinha, deixa ele lá pro Barcelona lá, vai lá ficar com se divertir um pouco lá, se divertir um pouco no Barça? Fala sobre isso. Vai lá, vai ter um ano dele de queijo, então depois ele volta. Mas perdendo o Lucas Lima, o substituto imediato para assumir essa função é o Vitor Bueno? Ou você acha que o Santos tem que ir ou trazer alguém da base ou ir no mercado trazer um meia? Já tem da base. Já tem da base, que é o Citadini, Sombra. O Citadini, teoricamente seria o Citadini. Eu também acho que deveria dar uma sequência para ele, né, RG? Mas o substituto do Lucas Lima é o Vladimir Hernández, hein? Sim. Foi testado naquela posição, também, né, mano? É, mas o Citadini é o que tem, faz, chega mais próximo do perfil do Lucas Lima. E ainda é muito longe, né? É, muito longe. Onde está o problema, né? Ele jogou de segundo volante também. Segundo volante. Ele foi bem segundo volante ano passado, né? Em alguns jogos. Contra o Cruzeiro ele bateu uma bolão. Mano. Eu não vejo o Vitor Bueno fazendo a mesma função do Lucas Lima. Não, mas o Vladimir menos ainda. O Vladimir é velocista, né, Ale? O Vladimir faz aquele papel de segundo atacante de beirada. É o famoso das beiradas. O famoso beiradinha. É um atacante de beirada, é diferente do Romero, que é o volante. Ele ataca, o Romero mata, né? Nossa, deitou agora no Romero, no Corinthians e no Mano. Então, mas o Romero ele é líder do Campeonato Brasileiro. Esse pré que você tá falando aí não é. Inclusive, quase que o Romero fez um gol agora. O nosso será em breve. Depois de 2012, que você teve um ano de Leicester, você tá falando pra caramba, velho. Tá fogo. Ano de Leicester? Teve um ano de Leicester. Bacana, né, o primeiro título colorido que você viu na tua vida foi em 2000. Você quer falar o quê? O Corinthians é bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA. Ô, cidadão, depois daquela escovada que você tomou do Barcelona no Mundial. Depois daquela escovada que você tomou do Barcelona no Mundial, você não devia abrir a boca pra falar nada. Nada de futebol. Mano, o Barcelona poupou vocês de tomar 8. Mano, 8. Segue o jogo. Aonde? Vocês tomaram de Tolima. Vocês apanharam de Tolima. Para, meu. Porra, nunca tomamos de 5 na final do Mundial. Vocês foram uma vez na vida. Corinthians é vocês são a vergonha da América do Sul. Mano, o Corinthians foi o Leicester em 2012? O Leicester é o teu fiosco. Pega a história do Corinthians aí, ô cambada de panaca. Ô juiz. Agora, ó você, ô cidadão. Volta lá, Panchieta, pra vender siri, maluco. Vai fechar o teu quiosque lá. Mal criamento, não tem argumento, é? Maurício, você quer mandar um chupa pra alguém, rapaz? Maurício? Vou mandar um chupa pro mano, que é parça, né, mano? É nóis. Sou o líder do campeonato. O coral é genial, não, hein? Vocês estão no momento bom mesmo, mas nós estamos chegando. Nossa sequência tá boa também. Seta pra esquerda. Então tá bom, amigão. Um abraço pra você. Obrigado. Vou fazer um merchan rapidão. Faz o merchan aí. Faz aí. Paga um pau aí, Domênico. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta. Boa. Mano, eu vou de 99 corpos, correto? Ganhou um kit da 99, boa. Parabéns. E só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Isso, boa. Show de bola. Ganhou o kit Bozano. Boa. E fala, fala rapidinho aí o placar. Santos Esporte, velho. RG. 3x0, não tá tomando gol, 3x0. Então tá bom, então beleza. Tá bom. Valeu, amigo. Abraço. Esse foi o momento sem parar no Estádio 97, pessoal. Quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu, amigão? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Tem gol! Tem gol? Deve ser do Corinthians, senão você não ia falar, né, Lazarento? Tem gol! Não é não? Gol do Jô. Jô! É. Sempre chupa, ele. Domênico. Bom. Fala agora, o Paná. Joguibá. Chupa antes! Velada, juiz. Que isso? O Coral manda você chupar. Cadê o cartão? Tô quieto. Chupa antes. Chamou desculpa, de panaca. Desculpe. Você acessa, atenção, acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida, cara. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-de-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Tem mensagem aqui no nosso WhatsApp. Olá, meninos. Eu sou Amanda, sou de Carapicuíba, sou São Paulina. E eu estou satisfeita com o trabalho do Rogério Ceni. Ele não tem culpa que por trás dele tem uma diretoria fraca e à frente dele tem jogadores incompetentes, tá? Incompetentes porque não sabem reproduzir o que, na verdade, a sua posição pede. Um posicionamento, uma marcação correta. Desculpa, para mim, o Rogério Ceni não é totalmente ocupado. Tá certo. Ele começou com opinião dela, mano. Claro. Depois não totalmente. São Paulo tá vendendo mais que a Silva Designer, né? Tá. Só tá gosto. Ah, é. Ela tava lá. Ela tava no resort. E você aí que às vezes vai pegar o transporte cadastrado pela sua empresa, né? Tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou então ainda ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então, que tal você indicar a sua empresa, a empresa em que você trabalha, para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. Para pegar seu cupom de desconto, é só acessar corp.99taxis.com/estádio97. Anotou? corp.99taxis.com/estádio97. Indique a sua empresa nesse endereço e você vai ganhar um cupom de R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. Fala, Sombra, o Diogo São Paulinho. Pô, pelo amor de Deus, hein? Tem que dar pro Marcão uma corneta e pro Motinho uma chupeta. Esses dois só sabem reclamar. Um abraço pra todo mundo. Meu, reclamar? Aí, ó. Ó. Estamos analisando o desempenho aqui. É, o ninguém tá não falou nada, velho. Mas... Tô analisando números, eu sou um cara matemático. Você quer uma chupeta, moto? Quero, você vai fazer uma. Ah, isso! Opa! Estádio 97, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Ei, você que está pensando em trocar de carro, chegou a hora de ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Você já conhece o Nissan Kicks? É o SUV com menor valor de seguro alto da categoria, com câmera de ré, painel multifuncional e baixo índice de consumo de combustível. Demais, né? E você pode garantir o seu a partir de R$84.900, com taxa zero. Passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E no mês de junho, você tem um Nissan. Venha fazer um pit stop nas nossas concessionárias. Atenção, você que tem um Nissan, vai lá, faça um pit stop nas nossas concessionárias. Agende seu checklist gratuito e confira as ofertas do pós-vendas com o menor custo de revisão do segmento. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Aí, pessoal, boa noite. Thiago de Jandira, São Paulino. Pelo amor de Deus, dá um bug aí no Motinha para ver se é a nova instalação, se tá faltando atualização, se o software tá legal aí. Porque, pelo amor de Deus, hein, cara? Eu acho que a melhor opção pra gente é o Dorival hoje e dá tempo pra ele trabalhar. E vamos ver qual é que é. Um abraço a todos. Sou ouvinte de vocês há 10 anos. É um orgulho. Falou. Valeu, cara. Nossa, obrigado. Muito bem. Estádio 97 também no oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Stella Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Agradeço a presença do estranho no ninho, o eletricista. Boa, eletricista. Falou. Olá. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aqui pela rádio. É, a recepção aqui foi demais, cara. O Bar, o Sombra, o Marcão veio falar comigo ali. Os meninos já estavam aqui no estúdio já, mas... Você é muito gente boa. A humildade de vocês é demais, cara. É incrível. Valeu, cara. Também gostaria de mandar os abraços aqui, que não pode esquecer, né? O RG, diga. Amanhã, sexta-feira, né? Tem que tomar ela pra patroa, né? Qual o nome? É a Mônica Santiago, líder de vendas na Hidroair lá. E vai conhecer a cabeça do bacalhau amanhã. Eita! Tá certo. É, também gostaria de mandar um abraço pro meu irmão, o Guilherme. É a minha mãe, meu pai, a Rosa, o Luiz, tem um Formiga, ó, o Domênico. Formiga, velho. Opa, tem um palmeirense, o Rodrigo. Ô, Rodrigão, é nóis. Abraço, meu velho. Duas desgraças ao mesmo tempo, palmeirense e corno. Isso! Na cor não ainda vai. Palmeirense não, hein? Ô, ô, ô! Ô, Sônia, só um minutinho. Aproveitar aqui fazer o merchan. Rapidinho. Ah, quem quiser aí, eu tenho um site aí, www.elétrica Conceito. Elétrica Conceito é minha empresa. Eu trabalho aí, eu e meu pai junto aí. Quem precisar de nós, atendemos condomínio e tal. Boa. Quem precisar aí. Faz uns gatos aí. Sempre. Se quiser, pagando bem que mal tem. Beleza. Boa, valeu, meu. Valeu, cara. Eu vou precisar. Opa. Eu também. Estádio 97, oferecimento de... termina por aqui no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã é um clássico no McDonald's. Quarteirão por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Abraço pra todo mundo, boa noite no Rio, boa noite São Paulo, boa noite valeu. Pro mundo. Valeu! Até mais, gente. Tchau, tchau. É. Até daqui a pouco tem Night Sessions, antes um pequeno intervalo político. Tchau, gente. Tchau. E sem liberdade, o potencial das pessoas é desperdiçado. Um sistema que oprime e o outro que explora a população. Eu não queria seguir aquelas ideias fechadas. Foi quando eu descobri outra forma de pensar. Eu descobri meu caminho onde o socialismo e a liberdade se encontram. Eu descobri o Partido Socialista Brasileiro. Um partido que carrega a paz em sua bandeira. Uma esquerda democrática que apoia a diversidade social, o pluralismo político, ideológico, cultural e religioso. Um partido de gente que participa do dia a dia competitivo, mas está pronta para ajudar ao próximo. Gente solidária, humanista, que defende a liberdade de uma economia dinâmica e criativa e a justiça do socialismo, com oportunidades realmente iguais para todos. Conseguir uma sociedade equilibrada, onde o desenvolvimento social e o econômico se apoiem, é possível. Mas nós sabemos que não é fácil. Ariano Suassuna. Não é fácil, não. A razão manda que a gente fique quieto no canto. A gente só caminha para frente se tiver a luz de um sonho levando a gente para lá. E o PSB vem construindo esse sonho desde os anos 40. O partido contribuiu com as lutas populares e as principais conquistas democráticas e sociais do Brasil. Um país tão desigual, mas onde cada vez mais gente se une para transformar o dia a dia das nossas cidades. A gente tem a obrigação de lutar e sonhar com isso. E caminhar para aí. Um regime político no qual, pela primeira vez, na atormentada história humana, se fundisse a justiça e a liberdade. Isso, para mim, é que é o socialismo. E é para aí que eu caminho, e é para aí que eu espero que o meu partido, o PSB, caminhe. Nós estamos em todo o Brasil e estamos cada vez mais unidos e atentos. Chegou a hora de quem valoriza a liberdade e acredita em uma sociedade mais justa participar da política. As grandes ideias podem vir das vozes mais quietas e nós queremos que você participe. Nós fazemos parte do Partido Socialista Brasileiro. Acreditamos que a política pode transformar a sociedade. A nossa luta é por um socialismo que nasce da democracia. O caminho do Partido Socialista Brasileiro é o socialismo democrático e criativo. É preciso inovar para ampliar os espaços de trabalho e de oportunidades. O socialismo criativo aposta no bem-estar social, no empreendedorismo e na valorização do trabalho. O objetivo do Partido Socialista Brasileiro é criar políticas públicas de incentivo à inovação tecnológica. Essas novas tecnologias devem estar a serviço da sociedade. É preciso entender, mas com responsabilidade ambiental. O importante é preparar o trabalhador para a nova economia, para as novas oportunidades de trabalho. O futuro é socialista. Esta é a professora Celina Guimarães Viana. Há 90 anos, em 1927, ela foi a primeira brasileira a ter um título de eleitor. Em 1928, foi a primeira mulher a votar. Nesse mesmo ano, a cidade de Lages, também no Rio Grande do Norte, elegeu a primeira prefeita, Alzira Soriano. Em 1932, todas as mulheres passaram a ter o direito de votar e serem votadas. O Partido Socialista Brasileiro tem uma história de parceria com as mulheres. Ainda na década de 1950, lançou a escritora Patrícia Galvão, Apagou, candidata a deputada em São Paulo. Em 1960, o PSB elegeu a poetisa Adalgisa Neri, deputada pelo Rio de Janeiro. Hoje, as mulheres ocupam cargos de destaque no partido. Senadora Lúcia Vânia. A desigualdade é uma chaga. ela segrega e distancia as pessoas. Nós, do PSB, acreditamos que as políticas públicas têm responsabilidade de reduzir as desigualdades. Lutamos pelo engajamento das mulheres no mercado de trabalho. Lutamos para ampliar a oferta de emprego, reduzindo a desigualdade de renda e permitindo a inclusão das mulheres em uma sociedade mais democrática e mais justa. Senadora Lídice da Mata. No Brasil, nem o Estado, nem as empresas garantem creches ou apoio às mulheres para que elas possam trabalhar com tranquilidade e segurança. As reformas trabalhista e previdenciária do governo Temer tiram direitos históricos dos trabalhadores e pioram ainda mais as condições de vida e trabalho da mulher. Mas nós socialistas assumimos aqui um compromisso. No que depender da luta do PSB, essas reformas não passarão. Mulheres, participem do esforço do PSB para tornar efetivas as políticas públicas de igualdade de gênero. Queremos nossos direitos plenos. Venha para o PSB. O Brasil mudou nas últimas décadas, mas os benefícios dessas mudanças não chegaram integralmente à população. O maior desafio continua sendo o desenvolvimento. Por isso, o Partido Socialista Brasileiro prioriza a educação, ciência, tecnologia e inovação. É assim que se forma mão de obra qualificada, se ganha autonomia, produtividade e competitividade. O Brasil também tem que investir em infraestrutura e logística para evitar crescimento medíocre, os voos de galinha. Com isso, a inflação fica sob controle e o Brasil poderá ter uma política de juros mais civilizada. O socialismo democrático do PSB defende o estímulo à economia criativa, que inclui engenharia de software, desenvolvimento do potencial turístico e cultural. É urgente reduzir os juros da dívida a fim de que sobrem recursos para investimentos e cobertura aos direitos sociais. O PSB acredita que a política econômica tem de ser harmonizada com o interesse da população. O nosso trabalho é para aprimorar os sistemas de saúde, previdência e assistência, combater a pobreza e enfrentar a violência que vitima especialmente a população jovem, negra e da periferia. O Partido Socialista Brasileiro tem 70 anos de luta pelo Brasil e pela democracia. Fomos a favor das eleições diretas em 1984 para acabar com a ditadura. Agora, somos a favor das diretas já, para impedir que as interferências do poder econômico continuem valendo mais do que a vontade da população e parem de ditar os rumos do país. Defendemos a renúncia do presidente Michel Temer, que perdeu as condições éticas para liderar o país. Fechamos questão contra as reformas trabalhista e da Previdência propostas por Temer. Temos projetos próprios para enfrentar estes problemas e aprimorar a legislação sem rasgar a Constituição de 1988. O PSB tem lado e, em nossa visão programática, a cidadania plena é direito de todos os brasileiros. Criatividade, compromissos sociais como estratégia de emancipação popular e boa gestão ambiental farão do Brasil um exemplo para o mundo. O Partido Socialista Brasileiro está na linha de frente desta virada. Venha com a gente. Juntos, vamos dobrar a esquina da crise e nos reencontrar com o destino de um povo que trabalha e tem valor. Partido Socialista Brasileiro. Um partido coerente. O PSB quer te ouvir. Exerça sua cidadania política. Filie-se ao Partido Socialista Brasileiro. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Terremoto. Os hits do Drum and Bass. Com DJ Mark. Sejam bem-vindos a mais um Terremoto de Drum and Bass Show. Terremoto. Aos domingos, às 10 da noite. A energia que te move. Aos domingos. No fim de noite. Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos.

a perfect morning. Waking up here by your side takes my breath away and makes me wonder who I was before I met you. Rules are meant to be broken. Broke them all when they made you. Tears of happiness are rolling down my face. We both know that we just have to. We just have Together, so we can get together.